Começa agora o Quadrincast. Bartek! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e Ciclope é o melhor X-Men até quando não é X-Men. Meu nome é André Facas e o Wolverine deu uma de João sem braço nessa saga. Aqui é Vitor Azambuja e o Wolverine, nessa realidade, trocou uma mão por uma ruiva. Aqui é Marco Sampaio e meu poder mutante é comer à vontade e não emagrecer. Pois é, tropa, mais uma vez falando de uma série dos anos 90, essa que é polêmica, tem gente que não gosta, eu acho uma das melhores séries dos X-Men até hoje, Era do Apocalipse. Aqui a gente vai falar sobre os títulos, o que levou a fazerem a série, como é que as histórias dos X-Men estavam naquele momento, como terminou e as ramificações dela, né? O que sobrou da Era do Apocalipse, o que deveriam e não deveriam ter reciclado da Era do Apocalipse, mas logo depois do e-mail. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Pois é, tropa, estamos aqui eu, Leandro Laurentino e o Vitor Azambuja. E aí? Leitura de e-mails e comentários do último Quadrincast, né? Quadrincast 39, quadrinhos eróticos. Deixou a galera excitada aí, quer dizer, no bom sentido. Tem uns que comentaram antes de ouvir, hein? O pessoal com ejaculação precoce. É, o pessoal tá muito rapidinho, né, cara? E a gente quer lembrar você que a gente tá com o site reformulado, né? Se você tá no feed e ainda não visitou a gente, dê uma passada lá. Tem bastante coisa legal, várias matérias, colunas do pessoal. O quadrinho comenta que mudou de formato, nunca é o bastante, né, a gente falar do quadrinho comenta, a gente mudou o formato, agora tá em resenhas de texto, as pessoas estão gostando, tem comentado bastante, então acessem aí, a gente fala sobre quadrinhos, filmes e no futuro vamos falar sobre séries, livros e coisas do mundo nerd em geral, né. E política também, agora o quadrinho comenta política. Putz, cara, esse vai dar problema. Não, política, futebol e religião. Próximo quadrinho comenta. Não quero processo. Quer dizer, não, se tiver processo, tudo bem. Nosso advogado resolve. Puta merda. Sempre sobra pra... Sempre sobra pro jurídico. Pois é, a gente sempre deixa na mão do jurídico. Começa a leitura de e-mails lembrando a todo mundo, né? Como eu falei, o site tá novo e quem for descendo a página aí vai dar de cara com as camisetas da quadrinho. As camisetas da nossa parceria com a Fiction Corporation, né? É só clicar aí que já direciona direto para a página da Fiction Corporation. As camisas Cyclops Was Right, a Planet Krypton. O pessoal lembra da Planet Krypton, a gente fez o quadro em caixa Reino do Amanhã, o pessoal tá lembrado aí. E a camisa do Superman do Reino do Amanhã, né? Essa daí, cara, é difícil encontrar, hein? Acho difícil encontrar uma camisa parecida com essas aí pela internet. É que o pessoal já tá nos acusando de ser decenalta, né, cara? Porque são duas camisetas do Reino do Amanhã e só uma da Marvel. A única coisa que eu posso dizer é aguardem e confie. Aguardem e confie. Não sejam apressadinhos. Tudo no seu devido tempo. Tem bastante coisa pra sair dessa parceria aí. Tenho certeza que a galera vai gostar. E é aquilo, né? Acho que essas camisetas são aquelas camisetas já com a qualidade já da Fiction Corporation que todo mundo conhece. É camiseta cor preta, malha penteada, fio 30, 100% algodão, costura dupla e ombro reforçado, né? Então, o único problema dessa camiseta é que você vai lavar, ela não vai encolher. Então, se ela ficar curta, é porque você engordou. Ela engordou, é. Você não tem essa desculpa, cara. Não tem. Não adianta vir dizendo, ah, encolheu, não. Não é isso. Não é isso. Você fica o dia inteiro lá comendo Doritos, jogando videogame e depois quer botar a culpa que a camisa encolheu. Quer dizer que foi a malha. É, pois é. Nesse caso não tem desculpa. Não. E, como eu disse, aguardem que virão várias outras novidades no nosso site. A camisa é a camisa mais barata da internet, camisa nerd mais barata. Duvido vocês encontrarem camisa mais barata do que essa. Então, não percam tempo. Cliquem lá e ajudem aí a quadrinha a aumentar ainda mais esse acervo. É isso aí, estamos lançando também essa semana uma nova parceria, nossa parceria com a Comics, com X. Comics com X, aquela famosa, né? Aquela, não é aquela comic shop bem famosa lá de São Paulo? Até onde eu sei é famosa, eu moro em Porto Alegre, não tem, mas... Dizem que em São Paulo ela é bem famosa. Não, tô brincando. A Comix você pode acessar, inclusive, na loja online, né? comix.com.br, que tá aí gentilmente nos fornecendo algumas edições para nós resenharmos, né? Afinal de contas, quem não mora no Rio e em São Paulo, como eu, sofre com raiva da distribuição setorizada, viu, Coninho? Eu quero resenhar as coisas e não chega aqui. Pô, ainda bem que a Comix ofereceu pra gente essa parceria, né? Acharam bacana aí o site e tal, curtiram e aí procuraram a gente, pô, perguntando: vocês não querem resenhar? A gente manda os quadrinhos, vocês escrevem alguma coisa sobre eles pra gente. E tá aí, a gente começou, né? Essa semana aí já vai ter resenhas das revistas aí fornecidas pra Comix, lembrando que a nossa resenha, ela é sempre imparcial, né? Quando ela é ruim, a gente simplesmente não publica. É, pois é. Se o quadrinho não for legal, a gente não publica a resenha, ou então a gente vai publicar e vai falar mal e... Bem, enfim, pediram nossa opinião, não pediram, então? É, exatamente. Quadrincast ainda não é chapa branca, dependendo, pagando bem, pode ser. É, pois é, né? Dependendo de quanto pagarem. Então, nossa dignidade tá à venda, ela só é cara, por enquanto. Exatamente. A gente também continua aí o nosso plano de infiltração na podosfera, né? Fomos mencionados em alguns podcasts durante esses últimos 15 dias, né? Essa quinzena nós estamos bem, conseguimos infiltrar o Luiz lá no Radiofobia 104. Fala seu Texugo 7. Fala seu Texugo 7. É, não sabe, o Léo pega quem tá de bobeira ali pelo Skype e bota no ar, né, porque é formato radiofônico. E aí, programa de Fala seu Texugo. É, eu sempre fiquei esperando ele distribuir algum ingresso, alguma coisa, né, cara. Camiseta do Dupla Grenal aqui, assim, liga pra rádio lá, ganhou uma camiseta, ganhou ingresso, mas tudo bem, ó. Acho que aí a gente só fala mesmo. No caso, o Luiz aí foi o Texugo, é isso? O Luiz é um dos Texugos que falaram aí nessa edição 104. Teve mais gente aí, tá bem bacana a edição. Parabéns, Luiz, nosso suporte desocupado. Exatamente, o nosso espião, na verdade. É o nosso agente duplo, entenda como quiser. Também fomos mencionados no Thundercast 09, edição especial de aniversário. Olha que legal. Thundercast com anos em festa. Thundercast 9 com especial de aniversário, cara. Eu tenho a impressão que não é mensal. Parece que não é mensal, não. Não me parece. E não consigo encaixar nenhuma outra periodicidade nesse negócio. Pelo visto, não tem nenhuma periodicidade muito bem definida, ou estão fazendo gato, né, cara? É, pois é. Vocês já querem se estabelecer como um podcast, com um ano de tradição? Não, mas tá de parabéns, Thundercast, eu disse isso aqui já num dos primeiros podcasts que a gente citou eles. Um dos melhores nomes de podcast, né, cara? Thundercast, putz. Pena que é com A o Thunder, né? Senão seria perfeito. E vamos partir agora logo para os comentários, né? Teve bastante gente comentando esse episódio sobre quadrinhos eróticos, né? Não querendo dizer que nerd é punheteiro, nada disso, né? Não, mas que ficou melado até os comentários. Eu espero que o pessoal tenha lavado a mão antes de digitar, né, cara? Pelo menos. Tem teclado aí que ficou ceboso, cara. Putz, cara, eu não quero nem ficar imaginando esse negócio, cara, pelo amor de Deus. Mas então, o Marco Aurélio, que lavou a mão antes de digitar, certamente, ele disse que quando ele era mais novo, ele lembrou de descobrir as revistas de catecismo do Carlos Éfero, o Mozart Couto, né, o fórum da Ele e Ela, bons tempos. Ele coloca uma reticência aqui, né, aquela reticência de suspiro. Ah, bons tempos, né? Essa pausa todo mundo sabe o que é, né? É, pois é. Ele diz aqui que o pessoal mais novo tá acostumado a ver pornografia no computador, não sabe o sofrimento que era adquirir essas coisas aí no passado. Pô, a gente sempre diz, né, cara? Molecada hoje é muito sortuda, cara. Eles não têm noção. Eu acho que é por isso que a humanidade começou a entrar em declínio, cara. A partir do momento que os adolescentes não precisam fazer o mínimo de esforço pra achar putaria, larga essa gurizada no meio da selva, eles morrem, velho. Não tem como, cara. Já era. Os caras não... Tá tudo muito fácil, né, cara? O cara pega e digita seios. Pronto, já viu. A gente ficava acordado até 4 horas da manhã pra ver um peitinho. 4 horas da manhã pra ver um peitinho murcho ainda, velho. Exatamente, né? Aquela... peitinho antigo, quando a gente tava vendo o peitinho lá no Cine Privé, nem era mais aquele peito já tinha caído, era que nem se observar uma estrela, sabe? Já não é mais aquela estrela, já pode ter explodido a estrela. Aquela luz tá chegando aqui antes. Bom, também teve um comentário do... Cara, esse tipo de coisa complica a vida do apresentador aqui, cara. A pessoa coloca o nome Nori. Eu não sei se é uma mulher, não tem sobrenome. Não tem um amendoim com esse nome? Nori. É, o amendoim marca Nori, não tem? Você disse que quem não colocar sobrenome, a gente vai dar o sobrenome. Então agora, Nori Amendoim, que eu não sei se é homem ou mulher. Então, Nori Amendoim disse o seguinte. Opa, muito bom relembrar minha infância. Obviamente deve ser homem, né? Menino. É, esse Não ia ficar lembrando dos quadrinhos eróticos da infância, entre aspas. É. Eu espero que não tenha sido infância for real que você tenha lembrado todo esse negócio. Ele botou entre aspas a infância. É. É aquela fase, né? Do descobrimento. É, da adolescência, foda. É, descobre o próprio corpo, continua descobrindo o próprio corpo, passa mais 10, 15 anos descobrindo o próprio corpo, aí pode ser que descubra um corpo alheio, né? É verdade, depois de certo tempo de batalha. E só lembrando que o filme, ele lembra a gente, né, que o filme Barbarella inspirou o nome da banda Duran Duran. Ele diz que o Dr. Duran Duran era um cientista do mal que criou uma arma mortal durante as aventuras aí da Barbarella. Eu só imagino o formato que tinha essa arma. Pô, imagina, né, cara, o nome do doutor é Dr. Duran Duran, né? Enfim, né, é Barbarella. Bacana esse filme, eu vi uma vez, mas eu até não achei ele tão putanheiro, não. De certo, eu era muito inocente. Barbarella, ele fala aqui do filme, foi um quadrinho que ficou bastante conhecido, né? Não, sem dúvida. A gente teve um comentário também do Marcos Maia, que eu acho que luta UFC, que vai dizer que não é nome de lutador de UFC. Com certeza, né, cara? Putz. Marcos Maia, cara, é muito perfeito. Se fosse lutador de UFC, né, e eu tenho tipo físico pra isso, eu iria adotar esse codinome, cara. Você já tem um nome aliterado também, o nome é lá Stan Lee, Leandro Leitino. É verdade, é verdade. Dizem que poderia ser coadjuvante da história Super-Homem, não sei porquê. Mas enfim, o Marcos Maia tá dizendo que nos conheceu através do YouTube e diz que o assunto chamou atenção, porque será, né? E aí ele confessa que ele gosta desse tipo de quadrinhos, também pela sacanagem. Notem que a sacanagem é a primeira coisa que ele elenca. É, também pela sacanagem, juro que é também, né? Mas ele deu um migué aqui e diz que é ótimo pra inspirações. Ai, cara, eu tenho até medo de imaginar que inspirações são essas, cara. É, eu não entendi se são inspirações pra ele usar em algum momento A2 ou em algum momento A1. Ah, my eyes. Mas ele falou que nesse tipo de quadrinho, quando a arte ela é bem feita, ela ultrapassa o limite de simples desenhos e vira uma obra de arte. Cara, não só nesse, né, cara? Na verdade, qualquer quadrinho poderia se enquadrar aí na descrição do nosso amigo Marcos Maia, né? Não precisa ter mulher pelada pra ser obra de arte. É, mas eu vou defender aí. Eu acho que ele tem razão. Quando é muito bem feito, ultrapassa a linha de simples desenhos, né, cara? Isso daí eu não tenho dúvida. Eu não vou nem fazer piada com linha reta, essas coisas assim, deixa assim. Quem mais comentou também? Norberto Silva, né? Ele sempre presente, Norberto Silva. Ele nos parabeniza aqui, diz que foi um excelente cast. E diz que o Manara é de longe um dos desenhistas preferidos dele nessa área, né? É, e que cabe um parabéns especial para Nikita, que debateu com os cuecas aqui de igual para igual sem ficar constrangida. É verdade, a Nikita, pô, cara, ela, com perdão do trocadilho, deu um banho nessa cuecada aí toda que, porra, ficou meio, o pessoal ficou tímido gravando, né? Ela não quis nem saber. Cara, isso aí foi uma vergonha, uma decepção, cara. A Nikita teve que se segurar porque o pessoal parecia uns coroinha gravando da igreja, cara. É, cara, eu não sei o que aconteceu com a galera. Acho que a mãe e a avó do lado, o que aconteceu? Deve ter sido, gravaram na sala, a mãe e a avó vendo novela. Exatamente, né, cara? A única explicação que eu encontro pra esse tipo de coisa. Fizeram aquela propaganda, ah, vamos falar de putaria e nada, cara. Ficou só naquela, é, porque Betty Boop, veja bem, é uma representação da mulher, assim, nos anos porra. E aliás, parabéns a todos que souberam abordar esse tipo de HQ sem demonstrar falsos pudores. Pô, Norberto, aí você tá sendo gentil demais, porque o que mais teve foi falsos pudores. Exatamente, abundou falsos pudores, com duplo sentido. A gente teve um comentário do Henrique JB, nosso colega da quadrinha, editor em chefe da sessão de fanfics da quadrinha, dizendo que o Ricardo comparou a Valentina com o Little Nemo por causa das histórias delirantes, e ele comenta aqui que tem uma personagem de quadrinhos europeus que não apenas se assemelha, mas que é uma paródia do Little Nemo, o Little Echo. Ele diz que pelo menos um álbum dela ele sabe que chegou a ser publicado no Brasil, ele só não explica o que era esse Little Echo, era putaria ou não era? É verdade, ele não falou, acho que sim, né, pela forma como ele escreveu, parece que sim. Henrique, depois deixa aí uma atualização pra galera. Não deixa, ele deixou 200 comentários já na página do quadrinho. Só tem comentário dele, né, cara? É, a gente selecionou, deve ter essa explicação ali no meio, eu tô sendo inveja. É verdade, ele coloca. É porque a gente já percebeu que o Henrique, ele vai, à medida que ele vai lendo, ele vai comentando, né? Então. Eu acho que ele vai ouvindo, assim, aí ele pausa, comenta. Aí ele ouve mais uma pausa, comenta. É pra não esquecer, né? A idade é foda. Mas vamos lá. É, e a gente também tem que deixar aqui um abraço pra galera que a gente não pôde citar aqui nos comentários, né? Vamos deixar um abração pro Carlos Torinho, que tá em dia com o nosso podcast, com as prestações também do Carneiro Baú. Ao Abel Pedro, que lê quadrinhos eróticos no ônibus, mas só quando não tem criança por perto, que aí tudo bem, né? Aí pode, né? Ao pessoal do site HQerizando. Ao site WTF, que tá tentando roubar o Facas do Quadrincast. Pode levar, eu pago o que vocês quiserem. Quanto que eles querem pra levar hoje? Exatamente, e não devolver. Tem que ter uma cláusula que não tem devolução. Não aceitamos. A Gayle Simone, né, que negou ser indespedível. Como ela disse aí no conversando aí com o Quadrincast essa semana, ela disse que não tem esse papo dela não poder ser demitida, né? É, na verdade ela foi triclaçuda, né? Ela foi humilde. Disse que não existe isso, mas ela ficou satisfeita com o elogio. Era só um dos dois ou três casos na história da indústria que foi demitida e pela pressão dos fãs teve que ser readmitida, mas tudo bem. É só isso. A todos os amigos que nós encontramos lá na Campus Party Brasil, né, e no Tour do Papo de Gordo. Quando eu digo nós, eu quero dizer o Luiz, que tá em todos. É, Luiz, nosso espião eternamente. É, cara, se essa galera imaginar o que passa pela cabeça do Luiz, nem a gente sabe, né, então... Nem a gente sabe. Eu tô achando que o Luiz, ele nos trola, cara. Ele deve ter, tipo assim, uns três irmãos gêmeos, sabe? É verdade, né? Pra ele fazer se espalha, cara. É verdade, eu não duvidaria nada. E como sempre, a gente agradece a todo mundo que retweetou, linkou, todo mundo que ajudou, né, a divulgar aí o Quadrincast e a Quadrim. E lembrando que você pode dar um curtir no nosso Facebook, muito simples agora, só clicar aí nessa caixinha aí do lado, do direito aí da sua tela, se você tá olhando pra página do Quadrincast. Ainda tem aquele negócio de cutucar no Facebook? Putz, cara, eu não sei, eu nunca fui cutucado no Facebook, nem nunca cutuquei ninguém. Acho que cara, eu só espero que o pessoal use a camisinha quando fizer isso, cara. Enfim, você pode ir lá, ou então você pode ir lá em facebook.com/quadrincast e curtir a nossa página, ou nos seguir no Twitter, que também você pode fazer aí do lado direito aí da nossa página na Quadrim, ou ir lá no Twitter @quadrincast e começar a nos seguir. Ou também mandar um e-mail para quadrincast@quadrim.com.br. A gente também aceita fax, mas eu nunca lembro o número. É, pois é, né, cara, eu nunca lembro o número. A gente ainda tem fax aqui. Venderam pra gente outro dia um negócio da China aqui, R$1.500 um fax. R$1.500, tecnologia do futuro, é. trocamos pelo nosso telégrafo. É verdade. O cara falou que vai bombar em pouco tempo. Mas enfim, falando de velharia, agora a gente vai falar sobre Era do Apocalipse, né? Talvez uma das melhores sagas dos anos 90. Eu diria que é uma das melhores, piores sagas dos anos 90. Bom, vamos lá. A Era do Apocalipse foi uma das grandes séries dos X-Men nos anos 90, né? Uma das grandes, não. A grande, né? Eu acho que não só dos X-Men, mas de toda a Marvel e até além, né? Porque na época foi um crossover que simplesmente substituiu as revistas de linha, né? Mudou o título, mudou tudo. É, ficou bem restrito, né, os títulos dos X-Men, teve, na verdade, só um especial lá de dois números com o restante do universo Marvel, mas ficou bem restrito aos títulos X-Men, se bem que, falando em títulos de X-Men, não dá pra dizer que é pouca coisa, né, eram vários e vários títulos X na época, eles substituíram todos os títulos. Tínhamos 9 títulos na época, então é, título pra porra. É, né, mas X-Men é assim, né, se contar hoje... Hoje em dia não é nada, né, cara, 9 títulos. Tem 9 títulos só do Batman. Hoje em dia. E se contar dos X-Men hoje não deve ter muito menos do que isso, não. Uma série que é polêmica, né? Tem muita gente, como eu disse no início, né? Tem muita gente que ama a Era do Apocalipse, mas tem gente que odeia, que detesta a saga, diz que era óbvia, muito sem graça. Eu vou dizer pra vocês que eu curti, cara. Eu achei bacana. Óbvia não era, né, cara? Porque se você parar pra pensar, a Era do Apocalipse, ela meio que não inventou a realidade paralela, né? Mas ela modernizou a ideia, né? Ela expandiu o conceito, né? O conceito do negócio. Então, as que vieram depois ficaram óbvias porque todas elas seguem meio a mesma estrutura, né? Inclusive Flashpoint, tô falando com você. Eu acho que essa polêmica, ela é questionável, porque pra mim você não pode reler a saga hoje em dia e considerar ela o contexto que a gente tem de quadrinhos sendo publicados hoje. Você tem que considerar o contexto que ela foi publicada na década de 90 e considerar o seguinte, cara, imagina o que era ser adolescente lá em 95, acompanhar os X-Men e daqui a pouco ver essa saga toda, o Apocalipse, todo um novo universo. Foi muito bacana na época, eu não achei nada óbvia. E me lembro de ter curtido muito quando foi publicado isso. Importante a gente falar que Era do Apocalipse, ela na verdade não é uma... Não tinha uma série principal, né, como a gente está acostumado hoje. Ela foi só uma desculpinha esfarrapada pra Marvel jogar todos os títulos mutantes nessa outra realidade, né? Ela não tem uma sequência, assim, propriamente dita. É, eu acho que não é bem isso não, Victor. Ela tinha uma saga principal. É, na ela verdade tinha... ela não tinha um título pra contar uma saga com outros títulos de... Como Tain, né? Acho não que era Tain. Que quer dizer. É, exatamente, não era um Tain. Era um... Você... Ah, entendi. Não, não era o formato que a gente está acostumado hoje. Ela tinha isso. Na verdade, ela teve um especial que deu início para a saga, expandiu para todos os títulos X substituídos, e teve um outro especial para encerrar. Para encerrar, X-Men Alpha e X-Men Omega. Mas falando de como ela foi publicada, ela foi publicada nos Estados Unidos em 95, né, entre 95 e 96. Aqui ela foi publicada pela editora Abril. Pela primeira vez ela foi publicada em 97, e também nos títulos X-Men na época, né, eram duas revistas X-Men na época, Fabulosa X-Men e X-Men, então foram publicadas durante alguns meses em 97, aqui no Brasil. E eu lembro sobre isso, cara, que era 95, mais ou menos. Não existia internet na época, né? A gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Eu lembro de um amigo meu que às vezes comprava alguns quadrinhos americanos, falando pra mim que tinha uma série nos Estados Unidos, que aliás, nos Estados Unidos, o Ciclope tinha arrancado uma das mãos do Wolverine, e o Wolverine tinha arrancado um olho do Ciclope. E era só isso que a gente sabia. A gente ficava, caramba, puta que pariu, caralho, isso deve ser muito foda, caramba. E depois, né, quando a série realmente saiu aqui no Brasil, que aí eu fui ver que, na verdade, era uma realidade alternativa e tal, mas até aquele momento, cara, eu li as histórias dos X-Men esperando chegar no momento cronológico lá que o Ciclope arrancar a mão do Wolverine e o Wolverine arrancar o olho do Ciclope, cara. Isso era naqueles bons tempos que a gente ainda dava bola pra esse tipo de coisa que as editoras faziam, né, cara? Pois hoje, anuncia um negócio desse, a gente já sabe, né, daqui a 6 meses volta tudo ao normal. Mas naquela época não, naquela época era uma época mais inocente, mais moleque de várzea, né, cara? Criada com leite de pera, cara. A gente não ficava sabendo das coisas antes. Hoje em dia, o Quezada dá um peido, todo mundo fica sabendo o cheiro pela internet. Naquela época você descobria as coisas quando era lançado. O que eu me lembro dela do Apocalipse é que naquela época eu ainda não acompanhava regularmente, assim, os X-Men. Mas eu sei que no meu colégio alguém descobriu que gostava de quadrinhos e chegava, pá, mas como tu não tá lendo a Era do Apocalipse? Tá muito foda, não sei o que, mais ou menos nessa vibe aí. Ciclope de um olho só, Wolverine de uma mão só. Ah, eu já era leitor de quadrinhos, leitor de X-Men há muito tempo. E nessa época tinha uma comic shop que ficava na esquina da São João com a Ipiranga. Que eu tinha descoberto ela na época da morte do Superman, que foi quando eu comecei a acompanhar os de Bigringo. E um belo dia, eu passeando por lá, eu vi uma capa da Era do Apocalipse, que era justamente o Ciclope, lá de cabelo comprido, com olho só, tal, e não dava pra entender o que estava acontecendo, cara. Só realmente fui entender o contexto todo quando, anos depois, a Abril publicou, e aí foi toda aquela explicação, tudo, porque, num primeiro momento, dava pra você ver, era uma realidade alternativa, tudo, mas ela tinha espalhado por todos os títulos mutantes de tal maneira que dava pra você entender que, de alguma forma, aquilo estava acontecendo. Pois é, e pros ouvintes, né, que, de repente, não acompanharam lá em 97, né, nossos ouvintes mais novos, né, que não são tão... dinossauros de quadrinhos assim como vocês, né? Como vocês, como vocês como nós. Que acompanhou recentemente os lançamentos da Panini, né? A Panini recém lançou em 6 encadernados a saga e mais algumas histórias que foram feitas para serem uma espécie de prequels, né? Da Era do Apocalipse, né? Histórias que antecediam a história principal. Eles não sabem, mas muito daquilo do primeiro encadernado, principalmente, que foi lançado pela Panini, aquelas histórias ali contando o background da Era do Apocalipse, a história lá de como algumas coisas aconteceram, não foi assim que a gente leu aqui pela primeira vez, né, quando saiu, e nem lá nos Estados Unidos. Quando a história começou, todo esse passado da Era do Apocalipse era comentado por eles durante a história, né, não tinha... É, cara, os caras simplesmente jogaram a história da nossa cara, trocaram o pneu com o carro andando, não teve preparação nenhuma. Como é que começou, o que realmente é a essência da Era do Apocalipse, né? Primeiro eu diria que é o melhor trabalho do Scott Lobdell. Meu Deus. É o melhor trabalho dele. É que a concorrência é fraca, né, cara? É, né? Pois é. Eu acho que não tem muito parâmetro de comparação, né? Tipo, É o melhor trabalho dele, mas não é algo assim, tipo, nossa, foi o melhor trabalho de um Mark Millar, de um Grant Morrison. É o melhor trabalho dele, que ele fez merda pra cacete, né? É o melhor trabalho dele. Não, mas a série é boa, poxa. Cara, Era do Apocalipse é resumida assim em uma frase. Massa velho. Anos 90 mesmo. Cara, não, é massa velhice até hoje, cara, assim. É que nem você ir ver um filme do Schwarzenegger esperando um recital de Shakespeare. É massa velho. Você não é uma série que vai te fazer pensar sobre a vida, refletir sobre suas atitudes, etc. É uma série pra você ler, aventura o tempo inteiro, porradaria. Gente musculosa de sunguinha. Olha só. Cara, é o resumo puro. É o resumo puro do que é o quadrinho dos anos 90, cara. Tanto é que, pô, a série principal era desenhada pelo Roger Cruz. Queria só abertura e fechamento, né? Cara, só isso. A série principal, na verdade, é do Joe Madureira, né? Então, mas cara, aí que tá, que o Madureira e o Roger Cruz, os dois é igualzinho, você nunca sabe. Eu acho também, cara. Mas aí tem aquela velha história, né? Que o Roger Cruz, quando ele começou a fazer quadrinhos, ele foi naquela onda do estilão do Jim Lee e tal. Como todo mundo naquela época que entrou no mercado fazia, né? Foi nessa série Next Men Alpha, que abre, né, a saga, que o Roger Cruz ele altera o estilo dele, fica um pouco mais caricato, e aí, segundo as más línguas, dizem que ele chupinhava o Joe Madureira. Tanto que o Madureira, em alguns quadros, ele colocava assim, copia isso, Roger. Pois é, né, cara? Entendeu? E assim, criou-se uma polêmica aí nessa época, né? Tanto que muita gente até hoje confunde, né? A gente não considera nada sobre a Era do Apocalipse como spoiler. Então a gente vai falar sobre a série inteira aqui. Não tem frescurinha, até não. Porque, brincadeira, a série é de 95. Então vai se reclamar de spoiler na casa. Não, eu vou defender os ouvintes que não leram ainda. Foi relançada agora pela Panini, cara. Acabou de ser lançado mês passado. Mas então a gente recomenda que você ou leia a primeira série e depois escute esse podcast. Ou que você, de repente, escute, não se importe com os spoilers e se empolgue em ler. A Era do Apocalipse. Apocalipse é a mesma idade da Bruna Marquezine, reflita. Cara, mas não é aquele tipo de história, não é aquele tipo de história que já foi republicado 10 vezes no Brasil, entendeu? Só saiu aquela, na época, saiu nas revistas de linha da Abril e agora tá sendo republicada hoje só, cara. E agora, então, vou prestar agora um serviço aqui, então, de utilidade pública, porque quem começou a ler pelos encadernados agora da Panini não deve entender muito bem como que... Lógico, entende porque durante a história eles comentam, mas fica meio perdido quando começa, né, o X-Men Alpha, que a gente falou que no original deu início à série, ele começa com um bicho num mundo em que... governado pelo Apocalipse, um mundo em que o Magneto é o líder dos X-Men, o professor Xavier tá morto, e não explica muito, né? Quem começou a ler desse jeito não tem aquele background que a gente teve, porque a história anterior saiu em Fabulosa X-Men. Pra resumir aqui bem rapidamente, o Legião, o filho lá do Xavier... Ó, aquele cara com o cabelo do Guile, só que preto. Isso, esse mesmo. Mega poderoso. Ele resolveu que ele tinha que matar o Magneto, porque na opinião dele, o Magneto sempre atrapalhou os planos Xavier, e o Xavier nunca conseguiu ser o que ele poderia ser por causa do Magneto. Coisa que até eu acho que faz bem sentido, né? Só não, que aí, cara, não faz. Faz porque é o seguinte, os leitores de hoje... talvez não entendam, mas o Magneto um dia foi um super vilão. Foi o maior vilão dos X-Men, é difícil. Vocês não acreditam. Mas o Magneto já foi o maior vilão dos X-Men. Era uma vez que o Magneto era considerado vilão, não era o Michael Fassbender, né? Então, o raciocínio do Legião era o seguinte, pô, se o meu pai não tivesse o tempo inteiro ter ficado arrumando as merdas que esse cara aí fazia, ele teria tido tempo para poder realmente fazer o sonho dele de humanos e mutantes conviverem em paz, né? E aí o que acontece? Ele vai e tenta matar o Magneto e o Xavier meio que entra na frente, impede e acaba morrendo no lugar do Magneto. O relacionamento do Xavier com o Magneto até hoje soa meio ambíguo, né? Depende de quem lê, né, cara? Depende de quem escreve, né? É um bromance, né? Então, se eu leio, eu acho que eles são amigos. Se o Bryan Singer lê, fala que eles são amantes. Então vai muito da cabeça de quem lê, né? O que você quer dizer com isso, Márcio? Não entendi. O que você quer dizer com isso, então, do faca estar tá levantando esse tipo de questão aqui? Você enxerga que o teu cérebro tá cheio, entendeu? Ah, certo. É, pois é. Eu vou inaugurar um contexto quadrinho agora pra situar o ouvinte. É que o Bryan Singer é gay, gente. Por isso. Pode ter alguém que não saiba, né? Então tudo bem. E essa pode ter sido uma informação complicada, porque alguém pode considerar que o meu comentário foi homofobia e boicotar o Quadrincast, mas não foi um comentário homofóbico. É verdade, a gente já tá tendo muitos problemas aí. Não, o Fábio, tanto que o Márcio não é gay, né? Quem é gay é o namorado dele. É verdade. E aí, a ideia da série é justamente mostrar como seria o mundo se o Xavier não tivesse existido, né? Se ele tivesse morrido e o Magneto fosse o responsável por fazer essa ponte, né? Porque o que aconteceu foi que, depois do sacrifício do Xavier, isso mudou tudo. O Magneto tomou pra ele o sonho do Xavier, né? De existência pacífica dos humanos e mutantes. O universo inteiro foi meio que remodelado lá pelo Cristal McCrane. Eu não entendi o que ele falou. Todas as... Como é que é o nome do... Crane. Como é que é? Yo-Yo Crane? Como é que é? McCrane. É McCrane mesmo. Como é que você fala? Macron. É Macron. Cara, Macron, você não viu o desenho dos anos 90, não? Desenho dos anos 90? É McCrane mesmo, cara. Se for o desenho, vamos chamar o Traíra de Lobão, então. É o cristal aquele que não aparece nos primeiros dois encadernados da Panini. Ele mesmo. Então, ele tinha remodelado a realidade, né? Por conta da morte do Xavier e tudo. Tanto é que eu acho que jogaram pro alto e o que caiu, eles decidiram assim: o que caiu de um lado vai ser vilão nesse novo universo, o que caiu do outro vai ser herói. Porque daí mais ou menos assim. É uma misturada danada, né, cara, no estilo. Cara, mas tem dois grandes contextos, tá, na base da Era do Apocalipse. Muito provavelmente o leitor de hoje em dia não consegue captar e por isso fala: ah, não gosto da saga, que ela é óbvia. Mas teria que tentar entender como era o contexto daquela época pra perceber. Primeiro, naquele tempo, a figura do Professor Xavier era tão importante dentro do universo dos mutantes que a premissa da saga era o seguinte: com a morte dele, o universo inteiro se modificava. E a segunda maior premissa, que é a mais impressionante, que hoje em dia não faz sentido pra ninguém, era ver o Magneto como o principal super-herói desse universo. Porque até então ele era o pior vilão possível. Era como o Victor Von Doom ser o Superman de hoje em dia. E isso foi uma coisa na época que foi um tanto quanto inédita. Porque hoje em dia a gente tá acostumado com anti-herói. Discordo. Mas naquela época, pegar o maior vilão e botar ele como o maior herói do universo, cara, foi um negócio diferenciado. Cara, o que realmente me chocou sobre o Magneto foram as trancinhas que ele usa, cara. Mas não fala mal do Tererê Jedi dele, não. O Tererê do Magneto, cara. Por Tererê quê? Não, Tererê Jedi dele, não fala mal disso, não. Mas então, eu vou discordar do Márcio, cara. Porque assim, não, primeiro que era do Apocalipse, não era a primeira vez que o Magneto era herói. O Chris Claremont, durante os 15 anos que ele escreveu os X-Men ininterruptamente, ele fez a evolução do Magneto de um simples vilão, estilo Doutor Destino mesmo, pra um cara que o leitor, ele frequentemente concordava, né? Não, então, ele botou... É, inclusive ele foi... Super-herói. Aquela saga que o Magneto até troca de uniforme, tipo, usando uma roupinha, tipo, a lá Vingadores, assim, com um M desenhado, e assume a Escola Xavier, é antes ou depois? Antes. Julgamento do Magneto. Isso que eu ia falar. Teve uma ele não se tornou um herói. Tanto é que ele tinha uma desconfiança enorme por parte dos outros personagens Marvel com ele, etc. Nesse momento... Será, né? E ele nunca, meio que, como acontece na Era do Apocalipse, ele nunca comprou a ideia do Sonho de Xavier. Ele meio que aceitava estar ali, ajudando, somos mutantes, vamos ajudar. Mas cada um pensava de um jeito. Na Era do Apocalipse, não. É como o Márcio falou, ele virou o maior herói do mundo, né, na verdade. Mas você tem uma ideia de como o mundo era fudido. Se o Magneto, que era um anti-herói, era o digamos, o representante moral, né, o padrão moral do negócio, você imagina como é que eram os vilões, né, cara? Justamente isso. Era assim, o quanto o Xavier era importante naquela época, que a morte dele deixava o universo um lugar tão ruim que o Magneto era o maior herói da época. E, não, e a morte do Xavier causou, né, não só fez do Magneto maior herói, como também, fala-se isso na série, né, adiantou os planos do Apocalipse. O Apocalipse tinha lá os planos dele pro futuro da humanidade, sobrevivência do mais forte, etc. E ele colocou os planos em prática antes do que, por exemplo, aconteceu no universo Marvel normal, né, justamente por conta da morte do Xavier. Justamente por não ter alguém como Xavier ali se colocando como defensor, como uma espécie de conciliador, na mas verdade. Isso, mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum na cronologia, mas tudo bem. Foi o que permitiu o Apocalipse dominar o mundo, porque ele chegou aquele momento que estavam todos os mutantes ali fragilizados pela morte do Xavier e tudo, e mas bomba nuclear, cara. Mas é justamente isso, cara. O Xavier, quando ele morreu, pelo menos segundo a história, ele ainda não era o Professor Xavier. Ele tava meio que ainda aprendendo a ser o... Ele era tão importante, entendeu? Que assim, o direcionamento dele causou naquilo ali. Mas a história quer dizer, cara. Mas eu acho que assim, tem alguns desenvolvimentos aí, tem muito a ver com o que é contado da história dos personagens. Exemplo, o Ciclope e o Destrutor serem vilões, porque eles foram desde pequenos vigiados pelo Sinistro. Isso é da história dos personagens. Não, então, sem o Xavier, eles naturalmente, fatalmente cairiam nesse contexto. Mesma coisa o Cristal na Kree. Sem a Fênix, né, ou seja, sem os X-Men, não existe Fênix. Sem a Fênix, o Cristal na Kree não teria o controle que a Fênix teve, né? Tá. Antes da saga da Fênix Negra. Então, isso tudo tem a ver, mas eles dão uma forçada de barra violenta pro Apocalipse adiantar planos. Não tem muito a ver, porque ele não tinha como saber disso. Mas a gente entende que é pra contar a história, né? Então, não, exatamente. É pra contar a história. E eu acho que uma coisa que a gente também tem que falar aqui, você lembrou bem, eu acho que vale a pena a gente comentar isso. Depois a gente vai começar a falar dos títulos em si, de como a série se desenvolveu. Uma é dizer que tem um link, né, que hoje em dia também, pra quem lê, não faz muito sentido, que era o Bishop, né? Que na época era um herói deslocado no tempo, né? E ele foi o único que manteve as lembranças. Ele estava presente quando o Legião matou o Professor Xavier, né? E lembrava de como era o mundo antes da morte do Xavier, do como o mundo, na verdade, era o único que lembrava como o mundo deveria ser, né? Era o único ali que sabia que aquilo ali estava errado, né? Que aquela realidade ali estava errada, de alguma forma. Ele era o pária da série. não era. Aqui, tem a ver, cara. Tem a ver porque ele era emo. Ah, mas não era uma coisa do tipo, ficava o tempo inteiro chorando, o mundo... Ele tentava fazer as coisas, né, cara? É que o bicho é negão, né, cara? Negão não fica nessa putaria, né, velho? Não, cara, mas é bacana. Sabe o que é bacana? Que, assim, analisar as coisas dentro de contexto. Porque você vê na época, né, cara, o bicho que aparecia e falava pro Magneto lá, esse não é o mundo verdadeiro, tá tudo ruim e tal. E ele foi lá e acreditou e fez o que fez e tal, e você achava o máximo. Hoje em dia você olha e fala assim, caralho, se o maior herói da humanidade escuta o primeiro drogado cheio de crack na cabeça que fala que tá tudo errado, estamos fodidos mesmo. Por isso que o mundo tá assim. O cara chegou lá contando e o Magneto acreditou, né? Não, mas ele teve, através do poder da vampira lá que absorveu, né, na verdade, as visões do Bishop. Ele conseguiu ver, cara. Eles fizeram a contraprova lá com. Não faz nenhum sentido, cara? Que a vampira não tem poder específico. Cara, não, faz sim, porque ela absorve memória. Ela absorve memória. Ela absorve, mas como é que a memória dela passou pro Magneto? Porra, mas ela era a mulher do Magneto, cacete. Eu concordo. O Magneto comia ela. O que ela falou, o cara acredita, né, meu? Tu não confia. Ele vê, cara. Ele viu, cara. Ele não era uma coisa. Não foi uma coisa assim. E ainda assim, e aí é quando a gente fala das visões das equipes, etc. Ele deu missões para cada um dos grupos de X-Men na época, né? Justamente algumas delas eram para ele se certificar de que tava fazendo a coisa certa, né? Eu não vou sacrificar a minha vida, o meu filho, né? Porque na época, na era do Apocalipse, ele tem um filho com a vampira, né? A gente tá falando que ele comia ela. E não só comia ela, como tinha um filho com ela, né? E era Charles o nome. Bom, uma coisa é consequência da outra, né, cara? Não necessariamente, né, cara? Não necessariamente, né, cara? Não sei que... Só se você falha, se você compra. Estão te enganando, cara. Essa história de que sexo é só pra fins reprodutivos não é verdade, cara. Bom, mas era de se esperar que a vampira, depois de descobrir lá como ficar com o Magneto, não ia usar camisinha, né, cara? Bicho, eu fico pensando até hoje, cara. O dia que a vampira aprendeu a controlar aquele poder dela, ela deve ter dado tanto, cara. Mais tanto, que ficou até assada, bicho. pela, cara, o cara tinha que estar tinha que estar bem, hein, cara, pra poder aguentar, porque não deve ser mole, não. Não, catuaba, né, velho? É, caju, direto, né? Biotônico. Injetando uma vez. E outro, né? O Magneto, mestre do magnetismo, né, velho? O cara deixou o sangue ali e ficou... É, aí, de boa, né? Tranquilo. De boa, deixando o ferro no sangue ali, duro. Deve ser por isso que ele começou a ficar meio burro durante a série, né, cara? É verdade. Cara, ele é velho, bicho. Se, se o Apocalipse não matasse ele, ele ia morrer de trepar, cara. Ele não aguentava o ritmo, não, cara. Os títulos X, né, ficaram divididos lá. Alguém lembra mais ou menos como é que foi a divisão? Pra falar aí pros nossos ouvintes, como é que... Cara, então, pra gente fazer, a gente tem que fazer os títulos que existiam na época, exatamente, né? Exatamente, é os títulos e qual foi o nome que ele ganhou pra série, exato, né? Exato. Ah, o de abertura foi o X-Men Alpha, que era um especial, não tinha contraparte. Isso, não era contraparte. Exato, é um nome bem original, né? Começava com um especial chamado Alpha e um especial chamado Ômega. É bacana, cara, não inventaram nada, fizeram um negócio com um título legal. E a gente tinha as capas bonitas, magnetizadas, né? Metálica, brilhosa. Colava na geladeira a capa. Eu lembro disso em Fabuloso X-Men 1 da Abril aqui. Eu não sabia que X-Men Alpha tinha saído lá com capa. Nesta época, eu era um jovem, mas eu já sabia das coisas que um real valia um dólar. E aí eu só comprava a revista gringa, porque era $1.95. Aí você comprava com R$2, você comprava uma revista gringa, né? E tinha uma comic shop ainda em Santos, antes de Santos regredir pra Idade das Trevas. E você com R$10, você saia com 5 gibis gringos. É isso aí, era assim mesmo, cara. Na comic shop que eu ia era exatamente isso, cara. Então, assim, boa parte da Era do Apocalipse eu tenho em inglês, no original, porque era barato de comprar. Então a gente tem X-Men Alpha, que foi a história que originou e apresentou os personagens, apresentou o mundo, mostrou como é que era o relacionamento entre eles, as diferenças, né? Quem lia ali percebia a diferença pro mundo que a gente conhecia, a continuidade que a gente conhecia na época. E aí os restantes dos títulos mudaram de nome, né, por 4 meses, que foi o tempo que durou a série. Cada um teve 4 edições. Pra quem não lembra, a gente tinha o Excalibur, né? Que na época quem liderava era o Noturno. Que era legal pra cacete. Que era legal pra cacete, que era escrito pelo Warren Ellis na época, né? E aí virou o Excalibur. X. Isso aí, deve ser cheeseburger em algum pé sujão aí da cidade, né, cara? Que é? Tem pólvora no cheeseburger? X-Calibre. O cara come e sai peidando que nem tiro, entendeu? Esse time do Noturno, né, na realidade, foi daqueles que o Magneto pediu, que parte da equipe tinha que continuar enfrentando o Apocalipse e parte era para buscar recursos para comprovar a história do Bishop. E a do Noturno era justamente para ele encontrar a versão da Era do Apocalipse da Cina, né, que como ela conseguia enxergar o futuro... Ela seria capaz de dizer se o cara tava numa viagem de cola de sapateiro com benzina ou se tava falando a verdade mesmo, né? É, se ia dar certo, né? Se a coisa realmente tinha chance de funcionar. Essa era a missão do Noturno. E aí, na verdade, na Era do Apocalipse não existe o Excalibur, né? O Excalibur, não sei como é que a gente vai falar durante a X-Calibre. Esse podcast. O X-Calibur não tinha não era uma equipe formada, né? Era o Noturno indo encontrar a Mística, né? A mãe dele lá, que ganhava a vida levando humanos e mutantes que queriam fugir daquele inferno que tava, né, os Estados Unidos, Nova York especificamente, pra um meio que um paraíso que era Avalon. Avalon era um refúgio, né, que os mutantes e os humanos conviviam em paz, era a utopia, né? Isso. E era na Terra Selvagem, né, cara? A gente pode interpretar como sendo na Terra Selvagem, que era Antártica e tal. E uma coisa que eu acho bacana nisso, né? Antártica, a Terra da Cerveja. Então, era na Antártida. E isso eu acho bacana na Era do Apocalipse, é que basicamente tudo que faz parte da mitologia dos X-Men é mostrado de alguma forma na Era do Apocalipse. Até a Terra Selvagem, que faz parte da história dos X-Men, né? No início tiveram várias histórias de X-Men na Terra Selvagem. Ela é mostrada como Avalon, essa utopia aí que o Márcio falou, um lugar onde mutantes e humanos conviviam em paz, mas, né? Mas é, eu acho que é mais interessante a gente falar, inclusive, da modificação do próprio Noturno, né, cara? Porque o Noturno, é, o perfil dele é totalmente diferente do Noturno tradicional, né? Ah, é, ele tá bem, bem malzão, né? Bem... bem filha da mãe mesmo. É, exatamente. Eu acho que foi a primeira vez, eu não sei se em algum momento antes já tinha sido realmente declarado que o Noturno era filho da Mística. Eram coisas que aconteceram na época, né? Foi bem depois, hein, cara? Não, e, assim, é, antes da Era do Apocalipse, as séries elas pararam em momento chave, né? Porque mostrava lá a onda do cristal Macron congelando, né, a realidade normal, e alguns momentos chave. E um dos momentos chave era o Noturno descobrindo que a Mística era a mãe dele. Isso, então, ou seja, então, em Era do Apocalipse realmente foi a primeira vez em que declaradamente tinha muita gente, obviamente, olhava, né, o desenho dos dois e achava que devia ter alguma relação, né? Os dois azuis. É, na real, só fizeram essa cagada aí dela ser mãe dele porque os dois eram azul, né, cara? É, exatamente. Pior que não, cara. Ah, para. O Claremont tinha isso na cabeça desde o início. Na verdade, a Mística, na ideia original do Claremont, ela não é mãe do Noturno, ela é o pai do Noturno. Meu Deus. Só piora, cara. Ah, é verdade. Ela é o pai do Noturno, verdade. A mãe é a Sina. É o pai. Faz sentido, né? Mas isso daí mesmo que eu me lembro que eu li na época, cara. Entendeu? Isso aí, essa história aí é famosa, que assim, muitas das ideias do Claremont foram vetadas pela Marvel sabiamente. Sabiamente, né? Essa é a origem do Noturno que vale, né, cara? Porque entre ser filho da Mística e ser filho de um demônio, sendo ele tão religioso quanto é, eu não sei o que é pior, não, cara. A Mística, na Era do Apocalipse, eu falei que ela ganhava a vida, mas era realmente isso que ela fazia, e todo mundo acusa ela disso na série, né? Era meio Casablanca, né, o negócio? Não, é. Ela levava os caras até lá, mas rapava tudo que eles tinham, entendeu? Pra poder chegar lá no tal paraíso, em Avalon, né? Ela ficava com tudo. E todo a devoção do Noturno à mãe era tão grande que todo mundo que falava isso pra ele ficava puto, queria sair na porrada, né? Deu umas porradas. Eu falei isso pra tua mãe, te achei legal. Peraí, Laurentino. Peraí, cara, a mãe é sagrada, velho. Todo mundo sabe, desde a quinta série, que assim, xinga de tudo, mas não zoa a mãe. Mãe é sagrada. A gente não xingava, tava só falando pra ele como a mãe dele ganhava vida, né, cara? Se bem que não gostou de ouvir isso, né? Não, cara, mas essa é a lei. Falou da... Me tirem uma dúvida, faz realmente muito tempo que eu li, mas era em Avalon que o anjo era dono de um bar? Era, né? Era Nova York. Era no meio do centro lá. Ele participa de vários títulos, né? Ele não aparece em um título apenas, né? É, a casa dele, na verdade, ele tem uma casa, né? Que ele tem um foco maior nele, que é o Fator X. Que a gente fala pra ele aqui mais pra frente. Mas, ok, vamos voltar então pro Excalibur. Ela não era uma equipe formada, mas mostrou vários personagens, né, na série. Mostrou a Miragem, mostrou o Deadpool. O Wade Morto, que era o Deadpool. Cara, Deadpool antes da fama, hein? É, cara, verdade. Então, os caras realmente se esmeraram, cara, em explorar dentro da Era do Apocalipse realmente toda a mitologia do X-Men, cara, porque até os personagens mais obscuros eles colocavam, cara. Tem cara que até hoje, lendo a Era do Apocalipse, não sei quem é na realidade normal. É, pois é, isso acontece comigo também. Em alguns momentos tinha personagens assim que eu pensava, pô, ele deve existir uma contraparte no universo normal. Esse cara deve ser importante, mas... Foi importante, né, no universo mutante, mas eu não conheço. Mas enfim, a ideia é que ele chegasse em Avalon e pegassem a Sina, né, que tinha um poder de ver o futuro, e levassem ela até o Magneto. Só que aí, como sempre, dá uma merda gigante, Apocalipse manda um grupo atrás deles, né, e eles invadem a Avalon, acabam com o paraíso lá que tinha lá. Algumas das participações importantes que acontecem, né, nessa série, uma é a do fanático, né, a do Cain Marco, Juggernaut. Ele aparece em Avalon, e o que eu achei mais bacana é a forma como ele, sei lá, como ele morre. na série ele tem um aneurisma, porque quando a galera do Apocalipse chega pra matar todo mundo, né, pra acabar com o paraíso que eles tinham lá, e ele tinha feito um voto lá de paz, de virar realmente um pacifista. Ele era um monge, porque ele quis ser pacifista como o irmão dele era. Exatamente, como o Xavier era, né? Ele é até careca, inclusive. É. E aí, quando ele vê aquilo tudo acontecendo, ele vê que ele teria que brigar, né? Que ele teria que lutar, deu um conflito na cabeça do cara, que o cara teve uma aneurisma. Maluco, foi eu. Erro 404, velho. cara, eu tava relendo recentemente quando eu li essa parte, cara. Eu tive que rir, porque é um absurdo você imaginar, né? Ele aparece de forma imponente. Lá na primeira vez que ele aparece, você pensa que ele vai em algum momento ser importante na saga, e quando precisam dele, ele vai e dá erro. Dá erro e morre. Apesar de destruírem Avalon, aquele sonho lá, aquele paraíso, o Cifra, né, o Doug Hansen lá dos Novos Mutantes, ele também, cara, é o Cifra, o cara mais subestimado da história. Pô, ele não é subestimado, não, cara, ele não é subestimado, ele não tem, cara, o cara tem o poder de... Ele não é subestimado, ele não devia existir. Ele é o personagem mais ridículo da história dos quadrinhos em geral. Eles tiveram que juntar ele com como é que era? Warlock. Ele só não é o cara mais bucha da história. Porque tem o Asa Noturna. Não, é também. Mas porque tem o Larval e tem o Avian da Legião dos Super-Heróis. Cara, o Larval é infinitamente mais legal que o Doug Ramsay, cara. O poder do Doug Ramsay é saber falar duas línguas. Cara, ele fala todas as línguas. Ah, oh, porra, lá. Super importante numa luta. Eu vou te derrotar com palavras. E o engraçado é que ele morre em Avalon exatamente de uma forma parecida com que ele morre no universo normal, né? Ele entra na frente lá, em Avalon, no caso de uma rajada, no universo normal ele entra na frente de um tiro e morre, né? Agora já voltou, né? Como todo mundo, né? Não fica muito tempo morto. Mas na época ele estava morto e morreu da mesma forma. A morte no universo Marvel é uma porta giratória. Outro título que existia na época, que era X-Force, mudou de nome durante a saga e se tornou Gambit e os Externals, né? Que merda, hein, cara? É, porque os Externals do título, pariu, é que tinha na época aquela história dos Externos, né? E seriam os mutantes escolhidos que tem, tipo Highlander mesmo. É, que viveriam pra sempre. Era dos 12? Os Externos eram um... Existia essa saga dos 12, né? Foi uma época que inventaram que o Mincio era imortal, né? Era isso. Era um ele era um X-Men. Isso. Cara, nessa época, pra você ter uma ideia, era uma das primeiras origens do Cable, seria o Mincio vindo do futuro. Pra você ter uma ideia, como é que funcionava a época. Cara, que época negra, padrinho, né, cara? Puta merda. É a época das trevas, cara. Uma coisa que aí quem leu agora, né, os títulos da Panini entende melhor do que a gente, na época que a gente começou a ler, é que existia uma treta foda entre o Gambit e o Magneto desde o início da história, né? E você sabia que tinha a ver com a vampira e tal, mas... É, maluco, claro. A treta dos mano, velho, quando envolve mulher, tá ligado que vira pessoal, cara. É, cara, a vampira numa história mostra querendo ter um filho com o Magneto. Não, mas a outra, cara, ela tá dando bola pro Gambit. É culpa dela, cara. Não, mas isso era uma característica legal da Era do Apocalipse, porque no universo Marvel, o Gambit e a vampira chegaram a ser tipo o casalzinho em uma Malhação, né? Cara, era o casal perfeito, tal. Tipo, Bela e o Brangelina da época era o Gambit e a vampira. E aí, quando veio a Era do Apocalipse, ela tava, porra, com o Magneto, cara. Foi muito legal na época. Isso. E aí explicaram, né, que nesse primeiro encadernado que a Panini publicou, ou no segundo, não lembro agora exatamente, mas mostra essa história, né, de como eles eram amigos, né? O Gambit era um grande amigo do Magneto, e aí a vampira... É no primeiro encadernado. É no primeiro encadernado, não é isso? Então, acontece isso que eu falei, cara. Ela dá bola pro Gambit a história. Não, mas cara, mas vou fazer agora o advogado do diabo. Na verdade, o Magneto, ele foi ligeiro. E se ele tá no lugar do professor Xavier, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser professor. Ele tava ensinando como a vampira poderia tocar nas pessoas. Aí ele falou, olha, veja bem, com o meu campo magnético, eu posso tocar você sem causar nenhum problema. Mas só eu, tá? Eu posso fazer que o Gambit era o melhor amigo. Não, aí você imagina. Não, ele falou, olha, com o meu poder mutante, eu consigo estruturar o seu ímen. Você está interessada? Aí você veja. Imagina a jovem fogosa do sul dos Estados Unidos que nunca tocou ninguém. Aí chega o cara e fala: olha, agora você pode me tocar. Bicho, ela não pensou duas vezes, cara. água morra abaixo, fogo morra acima. Quando não quer dar, velho. Nem o Gambit segura, né? Nem o Gambit. E aí foi quando teve essa. Ele era um dos membros dos X-Men, saiu dos X-Men logo depois que foi. Foi corno, né? Eu não sei se foi corno, porque eu não lembro exatamente. Não, Magneto foi talarico. Indiferente, cara. O bro é o seguinte, ó, tô de olho naquela mina. Ok, não vou lá. É, o certo é isso, tá? Todo mundo sabe. É a lei dos brothers, velho. É isso. Esse é o código de ética, é assim que funciona. Mas enfim, ele diz, Magneto desrespeita o código de ética masculino, e aí o Gambit se emputeceu e saiu do X-Men, falou, não quero mais nada com esse maluco aí não, traíra do caralho. Mas, não querendo defender a vampira aqui, só pra lembrar uma outra história que a gente também não tinha conhecimento na época, quando foi publicado aqui no Brasil, que tá também no primeiro encadernado da Panini, que é a história dos X-Men quando eles foram criados, né? A primeira missão dos X-Men comandados pelo Magneto. É, o Magneto tinha o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate na equipe, e a Feiticeira Escarlate morre na primeira missão, né? E todos saem pra ir pro Cabo Canaveral, por incrível. Na verdade, é uma repetição da primeira história dos X-Men. Só que dessa vez a ameaça não era o Magneto, óbvio. Era o Apocalipse. Todos os X-Men saem. Um dos Cavaleiros do Apocalipse, na época o Nemesis, que era um filho do Apocalipse. Filho do Apocalipse, tinha poderes energéticos lá, etc. Ele invade lá a base do Magneto, que ficava lá em Wundagore. Só estavam lá a Vampira, que tinha acabado de ser deixada lá pela Mística, né? E a Wanda e os outros alunos da escola, que se é que era uma escola, né? E aí ele entra, mata praticamente todo mundo, incluindo a Feiticeira Escarlate, só sobra a Vampira. Pô, era o Nemesis mesmo? Porque o Nemesis não entrou no X-Men depois? Não. Nemesis, esse depois, é... Não, depois ele dá um outro... Ele não vira o Holocausto? Ele virou o Holocausto. Tem razão. O Holocausto é aquele capanga do Apocalipse que é... Tipo uma caveira pegando fogo dentro de uma armadura cristalina. É copiado bem de louco, por sinal. Copiado de uns dois ou três vilões da DC. É, e inclusive explica durante a história, né? Durante a história, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas explica que o Nemesis se tornou o Holocausto porque o Magneto destruiu ele, né? Ele ficou daquela forma ali porque o Magneto acabou com ele. E o engraçado é que em um momento na série ele tá discutindo com o Dente de Sabre e fala. Dente de Sabre que é herói, né? Durante a Era do Apocalipse, ele fala pro Dente de Sabre, por causa de um deslizezinho, o Magneto destruiu meu corpo, não sei o que, o Dente de Sabre, deslizezinho, você matou a filha dele. Ah, mas acontece, né, cara? Pô, né? Mas o Gambit Externos, ele juntou uma restolhada, né? Ali junto com o Gambit, que o Gambit na época também era um personagem popular. Isso. E juntou uma galera ali que, tipo, Little Fingers, né? Que é o Mancha Solar. Era tudo que tinha de ruim assim, no universo X, cara. Mancha Solar, que é o orgulho brasileiro. É, Roberto Martins. Né? O orgulho de Buenos Aires. Mulato e jogador de futebol, né, cara? Como se diferente. É, e falando em castelhano, né? Mas beleza. É, com várias gírias em castelhano. Mas beleza. A Jubileu, né, que era uma febre da época. Febre. Guido Carosella, vulgo Fortão. Esse era legal. Esse era legal pro caramba. E a Lila Shannon, que, tipo, quem é? Ela, eu não sei nem quem ela é até hoje, cara. Ela se teleportou. Mas ela era importante, cara. É, e isso ajudou. E no início da história, eu nem sabia que era mutante, né? A primeira história dos Externos foi justamente ela descobrindo que é mutante, né? Ela não sabia que tinha um poder de se teleportar. E aí, como a gente disse, na Era do Apocalipse, cada ponto da mitologia dos X-Men é mostrado de alguma forma. Os Externos mostraram lá aquele lado mais cósmico dos X-Men, que é a ligação deles com o Shi'ar, com o Cristal... Como é que é, facas? Cristal... Macron. É Micron, então... Macron, pô? Macron. Então... Tá de Crane, né? Cara, eu vou usar os termos do desenho dos anos 90, cara. Porque então, até chamar então, quando chegar no Traíra, vai ter que chamar ele de Lobão. Não, desenho dos X-Men chama ele de Wolverine, cara. O Lobão é o desenho do Homem-Aranha. O Magneto falou, bom, olha só, eu vi aqui, né, nas visões aí desse maluco, desse negão careca aqui que a gente encontrou aí no, por aí, largado na vida, esse cristal aí é poderoso, tá lá do outro lado da galáxia, e eu preciso que roubem ele pra mim. E esses Externos eram um grupo meio de ladrões, né? Eram atrapalhados com o Gambit, né? O Gambit sempre teve esse lado ladrão dele. Que sacanagem, né, velho? Botaram um ladrão... Só as minorias, né, velho? O latino. Para careca, latino, a mestiça oriental, a mina que é roqueira, né? O porra que... O cajum. Porra, que sacanagem, fala que os caras são ladrão, velho. E aí mandam eles pra Shi'ar, os caras... E aí aquela história que eu falei de que... Olha, só pra fazer a contraprova, ele não tinha mandado Noturno atrás da Sina pra fazer... contra a prova, tinha que mandar os caras para o outro lado do universo? Não, mas era também, era uma forma de conseguir voltar no tempo. Se realmente fosse isso mesmo, se o caminho fosse esse, eles precisavam de um pedaço do cristal para conseguir voltar no tempo. Aí, beleza. Sendo que eles não tinham contato nenhum com o Shi'ar até então, até porque, né, não existia Xavier para entrar em contato com a Lilandra. Como é que o Shi'ar conhecia os caras? Por isso que ele... Aquele ladrão, não tinha que conversar, era para chegar lá, roubar e voltar. Cara, mas como é que ele sabia que existia a porra do cristal, cara? Ele viu nas visões do bicho. Pelo amor de Deus. Essa página você pulou da história, Facas, por isso que você tá tão incomodado. Não tô incomodado, eu tô ficando indignado com os caras levando a sério o negão maconheiro, velho. Cara, ele viu, não foi nada que o negão contou pra ele, nem nada, ele viu, cara, é como se ele tivesse vivido aquilo, porra. Ele falou, bom, eu posso estar viajando no ácido, e aí ele tentou ter as contraprovas aí. Olha só como o Magneto é taralico, eu posso estar viajando no ácido, então eu vou mandar o cara que quer comer minha mulher do outro lado do universo, pra pegar um bagulho que eu não sei se existe. Não podemos rejeitar a possibilidade de que isso também realmente tenha passado na cabeça dele. E aí eles vão até lá, é aquela história de que os personagens, uns parecem heróis, outros são vilões. O Richter é vilão, né? É um dos prelados. Depois que a gente falar do X-Factor, a gente vai falar mais sobre o que são os prelados. Prelados. Um dos membros da polícia do Apocalipse segue os externos lá pra Shi'ar, né? E esse daí curtiu o trabalho que fazia, né, cara? O cara viajou sozinho pro outro lado do universo. Ele pega uma pegada meio Tommy Lee Jones no Fugitivo, né, cara? Aparece a Guarda Imperial de Shi'ar, aparecem os Piratas Siderais, né? Todos esses personagens que também fizeram parte da mitologia dos X-Men. No fim, né, eles obviamente conseguem roubar parte lá do cristal, retornam à Terra com o sacrifício do brasileiro, não desistindo nunca. Dizem que no final ali, as últimas palavras dele, né, foi ai carai, né? se ele era brasileiro jogando futebol, ele gritou vai Flamengo, certeza, ele roubou o negócio. Porque os caras tinham uma noção tão grande de como é que eram as expressões em português que botaram um ai carai lá. É que isso é um palavrão, né, o último palavra do cara, na lápide do cara lá, que jaz Roberto de la Costa, ai carai. e eles voltam pra Terra, e aí de repente o Fortão lá tira do cu uma história de que ele tinha sido capturado pelo Apocalipse, que implantaram um chip nele. Naquele momento ali se revela um traidor do grupo, né? Eu me pergunto até agora por que ele esperou até aquele momento só pra se revelar. Certeza que esse bicho foi estuprado, cara. É, né? Porque ele tá tão traumatizado com aquilo. E no momento em que eles voltam pra... Até depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eles encontram também o filho do Xavier, o filho do Magneto e da Vampira desprotegido, né? E aí eles têm que cuidar dele. Em um momento na série, o Gambit tem que decidir se ele salva o filho do Magneto e da Vampira e o Cristal, ou ele salva a Lila Shannon, né, que era membro do grupo dele, que era apaixonada por ele, etc e tal. E aí, cara, naquele momento, acho que ele lembrou de toda a frustração dele com a Vampira, com o Magneto, com todo mundo, e falou, quer saber, eu vou salvar o meu aqui. E foi, salvou a Lila, tirou... Puta, bicho, em vez de salvar uma criança inocente, futuro do mundo, cara. Porra, cara, na boa, o cara fez coisa errada, mas eu não vou julgar o cara, não, velho. É, cara, o cara foi... É, abusaram da amizade do cara, velho. Verdade. Não irei julgar. A outra série que era publicada na época, do Scott Lobdell também, e desenhos do Bachalo, né? O Geração X. Que aqui saiu como Generation X, né? Geração Next, não sei como é. Saiu como Geração Nova aqui. Geração Nova. Feito ser nova geração nova, entendeu? Nova. Bicho, isso daí é o seguinte, cara, quando que você acha que tá... tão foda, né, cara? É. Quando você acha que tá no fundo do poço, cara... Que é impossível alguém criar alguma coisa pior do que o Gambit e os Externals, a Marvel te joga uma pá e fala, cava, filha da puta, e te joga o Generation Next, cara. Cara, mas, cara, mas eram as revistas que estavam saindo na época, né, cara? Cara, mas essas quatro edições do Generation Next, cara, valeram a pena. Eu achei foda a caracterização do Colossus, da Kid Pride. Eu vou te falar que assim... O Colossus era completamente retardado, cara. Era maluco, né, cara? Ele era professor desses. O Generation Next era um grupo de herói dos mutantes adolescentes que eram treinados, né? Daí, seria a próxima geração, né? Seria a molecadinha. Isso. Aí o Magneto foi e falou, ó, vou deixar o Colossus e a Kid Pride, que eram casados na época. Vocês fiquem aí, sejam professores da próxima geração. Cara, eles estavam malucos, insanos. Era tratamento de choque com a molecada, cara. Tinha visto a família dele toda morrer, o irmão dele, o Mikhail, se tornar um dos Cavaleiros do Apocalipse. Então ele tava transtornado. Ele treinava os caras, porra, na base da tratamento de choque mesmo. Porrada, intimidação. Assim, Capitão Nascimento pediria pra sair, né? Pediria. E o que que acontece? O Colosso achou que a irmã tava morta há muito tempo. E aí mostra como o Magneto é filho da puta, né, cara? Porque aí ele chega, o Colosso, ele, bom, você pensava que a tua irmã tava morta? É, a pegadinha do Magneto. Lembrei agora de te avisar que não. Cara, eu tô achando que o Magneto era um filho da puta nessa realidade. Tipo, ela não está morta, ela é escrava sexual do Homem Doce. Ela tava numa prisão lá do Apocalipse, né, numa das bases do Apocalipse. Ela tava numa das prisões, que inclusive o carcereiro era essa figura aí que o Márcio já citou, o Homem Doce, né? Era quem cuidava lá dessa prisão. Também era uma meio que a fonte energética do Apocalipse. As minas, né? Isso, é. E aí, o Magneto, não contente em ser filho da puta a ponto de chegar só naquele momento e dizer, olha, eu preciso da sua irmã porque ela pode abrir portais no tempo, e tem um papo aí de que se a gente voltar no tempo, a gente resolve essa merda toda que tá acontecendo. Então é o seguinte, agora eu tô te avisando que a tua irmã tá viva, entendeu? O fato de você ter ficado maluco porque perdeu a irmã até agora não me comoveu. Como agora eu tenho interesse, eu peço com você, por favor. Esse é o Magneto, a bússola moral dos X-Men. A bússola moral do mundo na época, né, cara? E aí ele fala, bom, aí e o Colossus vai ficar desesperado pela possibilidade de encontrar novamente a irmã, né? E ele fala, vai lá e leva a molecada. Tipo, vai lá e invade uma prisão do caralho com a sua esposa e a molecada. Pode levar eles lá pra invadir a prisão. E aí, cara, o Colossus estava naquele modo Capitão Nascimento on fire dele, né? Levou todo mundo pra lá, eles invadiram a prisão, conseguiram resgatar a Helena, todo mundo consegue, né? Afinal das contas, o Magneto, pelo menos, ele, nisso ele tinha... Ele era um bom gestor de RH, né? Todas as equipes que ele criou funcionaram efetivamente, né, cara? Mas, enfim... Conseguem tirar a Helena. E aí tem uma das cenas que mais me impactaram na história toda, cara. Foi a melhor mesmo, cara. Cara, o Colosso, ele tava tão filho da puta que o que que acontece? Ele sai, a Kit consegue sair com a Eliana, e ele sai junto e diz, olha, vou voltar pra buscar a molecada que ficou lá saindo na porrada com a galera do Apocalipse na prisão. Três moleque contra centenas. É, no espaço fechado. Ele volta, cara, ele abre assim, dá uma olhada pra dentro, vê como é que tava lá a porrada comendo, o nego morrendo e o caramba. Voltou, só tinha um já, né? É, só tinha um. Country, né? Não é ela olha pra ele, cara, meio que... Tipo, me ajuda, né, cara? Ele fecha. E ele vaza, cara. Ele vaza. Ele vai embora, cara. Deixa a galera lá, a molecada, morrendo e foda-se, né? Vira as costas e vai embora. Cara, isso me impactou pra caralho quando eu li isso. Porra, cara, na época era foda, bicho. Aí você era moleque, você fica impactado. Aí você vai pro mercado de trabalho, isso aí acontece todo dia. É o que acontece, né, cara? É. Na verdade, é isso aí mesmo. Entendeu? A vida é essa aí, entendeu? Os títulos, na verdade, principais, né, que deveriam ser os títulos principais na época, dos X-Men, eram Uncanny X-Men, X-Men mesmo, né? Que se tornaram... Sem adjetivo, só X-Men. Era só X-Men. Olha só, né? Tinha até títulos X-Men sem adjetivo. Criaram esses dois títulos, se tornaram os Amazing X-Men, né? E os Astonishing. O Espetacular X-Men, ou não? poderia ser. Poderia ser. Saiu agora como os Assombrosos X-Men, o Astonishing, né? Ah, é? E os Amazing, como é que ficaram? Acho que é espetacular. No aguardo pelos Superiors X-Men. Eu ia falar isso, facas roubou minha ideia, hein? Se liga aí, vai Corinthians. Era os X-Men divididos, né, em duas equipes lá. É, uma tava com a vampira indo impedir com parte dos X-Men um dos extermínios, né? Eles tinham outro nome para esses extermínios. Eram expurgos, né? Que eles faziam no humano. Os encadenados tá como abates agora. Abates, ah, tá. A Panini agora traduziu como. Era expurgos, cara, que eu lembro que era muito louco, gostava do nome. É, não, é assim. E que era basicamente uma. Chegava a galera, né? Os mutantes lá, faziam uma blitz geral, matavam todos os humanos que tivessem no local, né? Naquela região ali. Era basicamente isso. Cara, essa equipe da vampira era muito boa, cara, porque tinha o... Era Morfo que chamava, não? Era Morfo. Era Morfo. Cara, eu não gostava dele, não. Eu achava essa pessoa lá... Puta, ele era muito engraçado, cara. Cara, eu achava um porre. Eu não conseguia ver graça nas paradas que fazia, cara. Ah, cara, mas aí você vê quem é que tá falando, né, cara? O cara que não vê graça... O Laurentino, então ele é um personagem feliz, cara. Então... Exatamente, desculpa, mas você não vê graça em nada. Né, não, cara? Não. Que é aquele Deus. Cara que graça... olha filhote de cachorro e fala, merda, essa coisa também, hein, já. Não é, cara. O Laurentino um dia ele vai chegar e a gente vai estar fudido aqui de coisa no Quadrincast, ele vai fechar a porta e ele vai embora. Vai falar que ele é o Colosso. Não, os caras lá estão tudo bem. Pô, mas antes eu sei o Colosso que o Magneto, hein, cara. Né? Eu tô vendo isso aí nessa era do Apocalipse. Antes o Colosso. Não, é, com certeza. Magneto, cara, o Magneto ele é talarico, ele é filho da. Ele é um executivo, né, cara? Interesseiro, né, cara? Ele é interesseiro porque. Interesseiro. Só corre atrás dos outros. Dente de Sabre, ele tinha se tornado um X-Men, né? Ele é um dos cavaleiros, né? E ele acabou desertando. Isso. É, ele desertou na primeira missão, né? Ele era cara, um... isso pra mim é pior que o Magneto herói, cara. Dentes de Sabre herói, cara. Mas sabe por que que é? É o segundo maior herói do universo, cara. É. Cara, Dentes de Sabre é tipo o Capitão América do universo do Era do Apocalipse. Caralho, meu. Fora que eles tinham a maior quantidade possível de Wolverines nos títulos, né, cara? Então, o Dentes de Sabre tinha todo o potencial pra virar um, né, nos X-Men. Oh, e ele ainda tinha um mini Dentes de Sabre. É, que era o Selvagem. O que era aquilo, cara? Que era porra, muito louco, tropa alfa, né? Das histórias da tropa alfa. Era um restolho da tropa alfa. Reflita o nível de... De restolice do personagem. Exato. Ele participava do X-Factor na época também. Isso, era um dos membros do X-Factor. Que todos os títulos X tinham que ter um Wolverine, né? Aí foram cavucando. Foram inventando alguns, né, cara? É... Não, e detalhe que o Wolverine da Era do Apocalipse não era o Logan. É, tem essa também. Mas o Wolverine era o vilão. A gente vai falar sobre isso, né? É verdade, não, na verdade isso é uma história anterior, né? Foi publicada nos encadernados, também não saiu aqui quando abriu e publicou pela primeira vez. É, mas tem isso, né? O Wolverine mesmo, com esse nome, né? Era um vilão na história. É isso que o Vitor falou. Eu nem lembrava que tinha, cara. É chamado de Arma X. O título dele era Arma X e ele era só isso mesmo. Como chama... se referia ao nome verdadeiro dele, que é Traíra, pra todo mundo saber de quem a gente tá falando. Não, mas vamos voltar pro X-Men, depois a gente fala dele. X-Men, a história da vampira, eles enfrentam um holocausto, né, um dos Cavaleiros do Apocalipse, e é nessa história que acontece, que eu comentei no início, né, da conversa entre o Dente de Sabre e o holocausto falando que ele usava aquele traje lá pra confinar a energia dele, porque o Magneto tinha destruído o corpo dele, né. Justamente como vingança pela morte da Wanda. Na verdade, esses dois títulos, cara, tanto o da Vampira, né, o Astonish X-Men, quanto o Amazing X-Men, cara, eles são uma enrolação foda. No Amazing X-Men ainda acontece uma coisa mais importante, né, vamos falar sobre ele. O Amazing X-Men era a equipe do Mercúrio, né, liderado pelo Mercúrio e Tempestade, que estão juntos, né, na Era do Apocalipse, né. Na verdade, os X-Men, o grupo X-Men, eles tinham missões que não tinham nada a ver com o Bishop. Porque assim, eles tinham que continuar fazendo o que eles sempre faziam. Que é o quê? É facilitar a fuga dos humanos da América, né? Exatamente. Foi isso então, que eles foram fazer, né? O Mercúrio. Exato. Foi... Essas duas. Não, então, mas o Magneto tinha dividido as equipes, cara. Uma parte era pra ver os esquemas do bicho e outra parte era pra continuar sobrevivendo. Tinha que continuar a vida. Vai que o cara realmente tá louco da droga. Né? É verdade. Magneto era um bom CEO, cara. Magneto. Ele filho da puta, tá larico, mas. Sabe das coisas. O cara é bom gestor. E aí o Mercúrio, o grupo do Mercúrio Tempestade, lá que tinha o Banshee, o Homem de Gelo, o Exodus, né, que era até um sacote do Magneto depois, a Cristal, eles tinham a missão de ajudar aqueles sobreviventes lá da América que queriam se refugiar na Europa, que ainda estava a salvo da influência do Apocalipse, né? Você vê que o Exodus, cara, é um típico personagem dos anos 90, né? Quais são os poderes do Exodus? O que ele tiver fé que ele pode fazer, ele faz. É, eu tenho fé que vai chover pra cima, aí chove pra cima. O que acontece, acho que de mais impactante durante a série, né, esses quatro números de Amazing X-Men, é justamente o primeiro confronto que a gente vê, né, entre o Apocalipse e o Magneto. E que o Magneto toma uma porrada federal, né? Desses dois, o Astonishing e do Amazing, o mais legal de fato é o Amazing. Porque ele acontece várias coisas interessantes. Por exemplo, a gente descobre que o Apocalipse ele tinha várias castas de lacaios, né? Tinha os prelados, que eram meio que a força de elite, né? E tinha os Madri, que era tipo como fosse um religioso, né? Grupo religioso, que na verdade... É RPG essa merda, né, cara? Exato, tinha os clérigos. Era os clérigos dele. Os Madris, cara, nada mais é do que o Madrox, cara. Eram todos clones do homem múltiplo, que ficava drogado numa base e ele ia gerando clones, né? Isso é. Por isso que o nome, né? Madri. E tem vários desses, né? Tem o sacrifício do Banshee. Pra derrotar um outro dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Era o Abismo. Na verdade, assim, desses dois, o que realmente mais acontece mais coisas é o Amazing. Acontece até coisa demais, você se perde no meio do caminho. Homem da equipe do nada aparece. É impressionante porque, assim, o Magneto tá lá na mansão e tal, de repente chega o Apocalipse, enfia a porrada, leva ele e o bicho preso, foda-se, acabou, assim, muito rápido, né, cara? Assim, Só que, inclusive, eu acho que pra mim ficou ali meio entre quadros, né, cara? Porque na época era uma época mais inocente e tal, mas acho que deu meio a entender que o Apocalipse veio e estuprou os dois ali antes de levar, né? Caramba, hein, cara? Certeza que... Você vê a raiva que o Magneto enfrentava ele mais tarde, cara? Não foi aquilo ali, não, bicho. Depois você vê, imagine que é eu que penso besteira. O cara vai lá e estupra o... Pois é, né, cara? E eu percebi. Mas aí, como eles foram capturados, quando o Mercúrio volta, né, a gente vê que tinha sumido o filho do Magneto e da Vampira. E é aquilo que eu falei, né? O destino dele aparece lá nos externos. Verdade, não, é o seguinte, né, cara? A Babá, não sei se vocês lembram do personagem Babá dos X-Men. É. Que transformou a tempestade em criança, etc. Lembro. Então, ela é, na verdade, veja você, ela era a babá, né, do filho do Magneto com a Vampira. E ela, por ser um androide, ela entrou meio que em modo de proteção. Você vê, até o sistema de segurança dos caras é filha da puta. É. Porque ele notou assim, e caraca, o Apocalipse tá chegando. Sumiu com a criança, sumiu e os caras ficam lá, o que aconteceu? Aí chegou o Apocalipse e meteu uma porrada nos caras. Não, mas ela tava certa, protegeu a criança. Quem fez merda depois foi o Fortão lá, como a gente disse. Lá isso, exatamente, que aí amarrou o título. Exato, ela foge pros esgotos onde ele acha o Gambit lá. Isso é bacana a gente fazer essa diferença, assim, é que tem duas formas de você ler essa série, né? A gente pode ler ela, cada um dos títulos separadamente, né? Com história, ou como foi publicado aqui agora pela Panini, que é na ordem cronológica em que as coisas vão acontecendo, né? É porque, na verdade, todos esses títulos que a gente tá falando, as coisas estão acontecendo simultaneamente, né? Exatamente. Isso, por mais que às vezes fique confuso, a gente tá lendo duas histórias de um título, depois pula pro outro, é bom o pessoal só entender que essa é a ordem cronológica mais ou menos que eles conseguiram colocar. Mas é melhor ler na ordem cronológica porque no final todas as edições convergem pro X-Men Ômega. Isso, exatamente. Se você for ler individualmente, todas vão parar em algum lugar. E você vai ficar lá com cara de tacho. Então, se você ler cronologicamente, todas vão pro mesmo destino. A gente já falou dele algumas vezes aqui, mas o Wolverine, óbvio, né, tinha o título dele e ia ter um título também na Era do Apocalipse, né, que era o tipo título Arma X, né, que era ele e a Jean Grey. Na verdade, começa ele e a Jean Grey, né? As duas primeiras edições ele é a Jean Grey, depois a Jean Grey já vaza, já percebe a merda que tá fazendo, bom. A história era basicamente o mais interessante no Wolverine na Era do Apocalipse era justamente essa história, né, dele tá maneta, né, tá sem uma das mãos que tinha sido arrancado numa batalha com o Ciclope, que não é mostrado durante a série, né? É uma coisa anterior, né? É uma coisa anterior. E o Wolverine tá fora dos X-Men, né? Ele e a Jean são meio que mercenários, né? Isso, e nas histórias anteriores que foram republicadas agora, contam exatamente por quê, né? A Jean tinha sido sequestrada pelo Apocalipse, foi até quando o Sinistro fez lá os... A clonagem dele, pegou os genes dela, juntou com os do Scott Summers pra criar um outro personagem que a gente vai falar depois. Mas... Chegou a contar essa história depois? Chegou. É, mas não contaram exatamente, só mostraram ele saindo da equipe, ele dizendo que ele tava fora dos X-Men, porque o que aconteceu? Olha como magnata filho da puta. A Jean lá vem. Lembra, cara? A Jean foi presa, ele cagou. O Wolverine teve que ir lá sozinho. Ah, cara. É verdade, cara. É verdade. Puta, o Magneto era muito filho da puta, cara. Cagou, velho. É verdade, cara. E aí o Wolverine foi lá sozinho, perdeu uma mão, arrancou o olho do Ciclope pra poder recuperar a mulher. E aí, ó, Jean também era filha da puta. Porque olha, não, mas todo mundo era filha da puta, cara. Perceba. Quando o Wolverine chega pra resgatar ela, ela já tava fugindo que o Ciclope tava libertando ela. Exatamente. Aí o Wolverine chega, que porra é essa, maluco? Aí, que porra é essa, maluco? Cacete. E os caras saem na mão. Tu precisava sair na mão. Era só a Jean explicado, né? Mas aí, né, dois homens brigando por causa dela, o ego inflou. Aí é foda. É, a mulherada tá subindo no salto, né? É. Não, os dois caras saindo na porrada. A Jean Grey, pra mim, ela curte esses negócios, cara. Ela sai na mão por causa dela. Ela, em qualquer realidade, ela tem essas porra. Ela fica, ela não se decide, cara. Tanto é que ela tava aprisionada pelo Apocalipse, mas ali, ela tava aprisionada. Tanto é que falam, né? Ah, ela foi salva, mas talvez uma prisão que ela nem quisesse ser tão salva assim, né? Porque ela tava ali com o Ciclope e tal. Então, essa relação aí, esse triângulo aí, é Ciclope, Jean e Wolverine, permanece na era do Apocalipse, né? Mas é interessante que na história do Arma X eles mostram um outro ponto da história que não tinha sido mostrado naquele momento, né? Que é o lado dos humanos, o conselho humano, né? Que era formado lá pelos outros personagens não mutantes, né? Da Marvel, alguns. É, não mutantes, entre aspas, né? Emma Frost tava envolvida também. Dá pra entender muito a presença dela ali, mas ela tava. É porque ela tinha sofrido lobotomia. Na época era. Não, mas interessante, cara, que nessa era do Apocalipse, como todo mundo. Né, o universo inteiro tinha sido remodelado. Uma coisa bacana era tentar identificar personagens fora, né, do universo físico que pudessem aparecer ali dentro da era do Apocalipse. Onde estavam os Vingadores, onde estava o Aranha, onde estava um monte de herói que você queria saber. Depois teve até uma outra edição aí que... E a gente vai falar depois, mas que mostra esses personagens. Mas esses eram alguns um pouco mais relacionados aos X-Men. Tanto é que tinha o Brian Braddock. Uma coisa legal... O vulgo Capitão Britânia, Capitão Bretanha... É, ou como você queira chamar... Ele era um dos fornecedores dos Sentinelas, né, cara? Que eram meio que heróis na Era do Apocalipse, né? Imagina, um mundo onde os mutantes oprimem os humanos, né? É, os Sentinelas são meio que heróis. E ele era fornecedor, né, cara? Tanto que tem um momento em que um outro personagem ligado aos X-Men, que também dá as caras aí no título do... Da Arma X, que é a Mariko, ela fala até que questiona um pouco, né, os interesses do Brian, porque afinal o cara tá ganhando dinheiro com aquilo, né? Tá meio... É verdade. Cara, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que a primeira edição de Arma X talvez seja a edição mais legal da Era do Apocalipse inteira. Que já começa com um negócio massa velho pra caraca, que eu vou ver ele ser a mão, a Jean com a cara tatuada em cima de um sentinela invadindo uma fábrica. É, né? Eles, na verdade, eles tinham ganho os planos, só pra contextualizar, eles tinham ganho Sinistro, que até aquele momento tinha sido um dos cavaleiros do Apocalipse e resolve trair o Apocalipse porque... Certas coisas não mudam, né? É, porque ele tava vendo que o Apocalipse estava encaminhando o mundo pra uma guerra entre mutantes humanos e que não ia sobrar ninguém. Talvez... É, ele viu que ia dar merda, né, cara? É. Então ele abandona, né, ele trai o Apocalipse e entrega alguns planos, alguns segredos do Apocalipse pro Arma X, né, no caso, e a Jean levarem lá pro Conselho Humano na Europa. E aí, com isso, o Conselho Humano toma uma decisão muito, muito sábia, né? Eu acho que nem precisava ter esses planos em mãos pra tomar essa decisão. Olha, muito inteligente. É, exatamente, ó, vamos bombardear a América e acabar com tudo. O cara se mata, chega, leva os planos dele pra lá e... No final, o plano era esse, né? Inclusive, isso causou uma separação da Jean e do Logan, né? Porque ele falou, não, eu tô de boa com essa decisão. Acho que tem que ser isso mesmo. Manda bomba lá, mata todo mundo. Eu acho que ela percebeu o quanto ele era escroto, né, cara? É, né? E decidiu vazar. ela lembrou de um certo maluco lá, de cabelo grande, que tinha salvo ela uma vez e tal, e resolveu voltar justamente pra procurar ele, cara, procurar o Ciclope. E larga o Wolverine, o plano dele lá de acabar com a América, e volta lá pra base do... É, se tu pra pensar, o Wolverine... nem pensava em ter a contraparte dele de cinema do Hugh Jackman. Cara, então ele era caracterizado como um cara baixinho, troncudo, extremamente peludo, com cabelo de metaleiro, velho. É verdade, né? E quem nasceu pra corno, morre corno, né? É, velho. Tem essa, cara. Cara, e aí a gente fala de um dos títulos, na época existia o X-Factor, que foi transformado em Factor X, ou Fator X. É? Cara, longe é a melhor de toda a era do Apocalipse pra mim. Concordo totalmente, cara. É originalidade fantástica. É, né? É de nomes, de tudo. E assim, mas você vê que assim, você tem uns nomes envolvidos no Fator X que depois eles virariam conhecidos. O desenhista do Fator X, ele desenhou o Capitão América do Brubaker. Steve Ditko, no começo de carreira, tava lá desenhando o Fator X. Mas, cara, eu concordo com o Márcio. É o melhor título dos que foram lançados. É o mais complexo, o mais de trairagem. É, cara. É a história dos vilões, né? Existia essa equipe de elite, cara, do Apocalipse, né? E mostra aquela dualidade do Scott e do Alex Summers. Porque os dois trabalhavam como prelados e brigando pela liderança, né? O Ciclope era o líder, obviamente, da elite do Apocalipse. E o Alex estava ali querendo o lugar do irmão, né? Tinha uma inveja foda ali, né? O Rolf Mardens, o sinistro. Não, mas na verdade, Scott, cara, era um cara de coração bom, cara. Tava o tempo inteiro, né? O que ele tava fazendo e o papel. Não, que ele na verdade, ele tava ali pra ajudar os humanos a fugirem, cara. Ele era um cara nobre. Ele era um coração bom. E o Alex é que era filho da puta, né, cara? O Alex era filho da puta. É, ele queria aquilo ali. Ele era sádico, né, cara? Ele queria matar o humano, mas ele pegava uma, né? É, ele pegava uma que seria meio que a Madeline Pryor, né? E você vê como o Sinistro é um cara realmente sinistro, né? Porque todo a elite mutante do Sinistro era de irmãos. Era de irmãos, é, porque tinha o Sam Guthrie e a... Como é que era o nome? Samantha? Como é que era o nome? Samantha, tem 800. É Elizabeth. Elizabeth, na verdade, isso mesmo. Elizabeth Guthrie, lá, porque tem milhões de Guthries, né? Ele pegou esses dois aí, o míssil, né? O Sam Guthrie e essa Elizabeth, que tinha o poder de crescer, né? Ficar gigante e tal. Tinha os irmãos Tumulto, né? Os irmãos Bedlam, que na época... É, os Bedlam, que era... Tavam, ah, é verdade. Tava aparecendo na X-Force. A Aurora e o Estrela Polar. Aurora e Estrela Polar, exatamente. É? Cara, eu vou te falar que só agora que o Facas mencionou é que eu realmente parei pra pensar que só tinham irmãos na elite do Apocalipse aí. É, o único cara que tava avulso ali era o Fera, né? Fera. Aliás, o Fera. Que era o líder de tudo, né? O Fera Negro. Ele era o chefe científico, né? E ele ficava fazendo cada experiência sinistra, né? Com humanos, com mutantes. Com... E ele cara, checava. Cara, ele era meio o Dr. Mengele ali dos caras, o Sinistro até na narração compara com o Fera, que assim, o Sinistro, ele fala que ele é um artista, né, da combinação genética, o cara faz tudo perfeitinho, com cuidado. O Fera não, velho, o Fera lá, ele vai lá, pega um pedaço daqui, um pedaço daqui, joga ali, vê o que dá, não deu certo, pega, joga de novo, mistura, faz uma zona. Tomara que não dê certo, porque aí fica mais legal, mais sádico, né, cara? É, exato. Exatamente. Então, quer dizer, era uma série, cara, que a maior parte dos personagens eram só os vilões mesmo, né, contando. E aí tem aqueles plots, né, dentro da série, que era o fato do Alexander, a gente já falou, ele era um filho da puta que falava mal de humano, mas comia uma humana, ia lá pro bar do anjo pra poder encontrar com a humana e dar uns pegas, uma cantora lá que seria a versão da Madeline Pryor, né, na Era do Apocalipse. Tem o Ciclope salvando, né, o mutante, quando ele via que a barra tava pesando pra algum mutante, ele ia lá e ajudava a fugir, né? Ajudava os caras a fugir e entregava o cara pros humanos ou pra alguns mutantes aliados. Uma das que ele mostra ele fazendo isso na série, e até o momento em que o Alex descobre ele fazendo isso, é quando ele salva Lorna Dane, né? Polaris, né? E o engraçado é que a Lorna Dane via, ele usava um embaralhador de imagens, alguma coisa, a Lorna tava tão pirada que via ele como Magneto, e ela dizia que era filha dele, né? E o fim da verdade da história ali, né, é o Alex descobrindo, né, que ele era, que ele fazia isso, que ele traiu o Apocalipse, que ele salvava os humanos, né? Ele reencontra a Jean, né, que tinha ido pra lá justamente encontrar com ele, e os dois juntos começam meio que a deflagrar uma fuga das prisões. Em massa, né? É, uma fuga em massa. Uma outra coisa que a gente tinha que dizer é que o Apocalipse, ele usava meio que poderes mentais pra ir diminuindo a vontade dos presos de fugir, né, cara? Tinha os cérebros de telepatas, assim, que meio que influenciando pra tirar uma coisa, vontade, tirar a força de vontade das pessoas. Uma coisa curiosa que, ele, que o Apocalipse fazia é que ele não tinha muito telepata solto. Ele não tinha deixado nem os telepatas, nem ninguém que tivesse poder de viajar no tempo vivo, porque ele queria impedir justamente que alguém voltasse no tempo ou fizesse alguma coisa que pudesse afetar o reinado dele. Isso, uma então coisa... esses eram os que ele mais controlava, cara. Isso, uma coisa que a gente não comentou aqui, que vale a pena só a gente lembrar então agora, é que quem deflagrou a merda lá em Avalon, que a gente falou lá nas histórias do Excalibur, era o Rei das Sombras, né? Era um dos maiores telepatas na época e que estava aliado ao Apocalipse. Foi ele que praticamente destruiu o Avalon, né? Acabou com o paraíso lá, né? Era a minha referência a Peter Pente, né? O único telepata que é famoso que aparece, né? Fora a Jean Grey depois, era o Rei das Sombras realmente. Isso. E aí... E ele faz merda, né? E aí vem, a gente tá falando de telepatas, aí a gente vem, o Cable tinha um título, né? E pra você que não sabe, não entende muito bem aí a origem cambolesca do Cable, ele, na verdade, é filho do Ciclope com clone da Jean, né? Então ele tem lá os genes dos dois, etc. É a tara do Sinistro, né? O Sinistro, ele quando era pequeno, ele tinha a boneca Barbie e o boneco Ken. É, a Barbie. Aí ele queria fazer. O que que acontece se eu cruzar a boneca Barbie com o boneco Ken? Aí ligava o Lorde Laurentino, tá coerente de eu fazer esse cruzamento aqui? Aí ele falou, beleza. Aí um dia ele achou o Ciclope e a Jean Grey. Piada interna foda essa. Foda demais. Mas enfim, não, na verdade tava sobrando uma. Ele tinha uma Barbie e um Ken. Aí tava sobrando tinta vermelha na mão dele e pintou o cabelo da boneca e só sobrou pro olho do Ken. Ele... Na cabeça dele, ele queria criar o Mutante Supremo. Na realidade normal, ele queria criar o Mutante Supremo pra dominar o mundo. Nessa, ele queria criar o Mutante Supremo pra derrotar o Apocalipse. Isso. E aí, né, ele cria, na realidade. Ele cria, né? Ele cria o ser que vinha conhecido como X-Man. O nome mais original da história. E aí eu acho que vale a gente fazer só uma ressalva nisso. Mostra ele incrivelmente poderoso, incrivelmente assim. E todo mundo dizia que assim, aquele personagem era o que o Cable seria, né? Aquele nível de poder. Se ele não tivesse o vírus tecno-orgânico. Só pra lembrar que agora ele não tem o vírus tecno-orgânico, né, nas histórias atuais, e acho que cagaram pra isso, né? Deixaram, esqueceram, jogaram debaixo. Não, cara, explicaram lá, ele não consegue acessar essa parte dos poderes, das coisas. Teve uma explicação. Então, os caras conseguiram. É que ele é mais massa velha e de metranca mesmo, então. Então, exatamente. Então, assim, curaram ele esse vírus, mas a parte aonde o vírus atacava ficou toda fodida, entendeu? Cego de olho, braço ficou atrofiado, ele não tem mais poder telepático, ele ficou um cara normal. Mas enfim, o Nate Grey, ele é o personagem mais poderoso da era do Apocalipse toda, né? O Sinistro aparece meio que... Ele anda com uma galera meio que de circo, né, cara? Olha que o grupinho que anda com o cara, é o Groxo, o Mestre Mental, né? Não, é zoadaço, cara. O líder da equipe é o Forge. Cara. pra ter uma ideia, o bagulho é zoado. Se o Forge é líder dos caras, velho. Pois é, cara. E no fim ele meio que descobre... Eu acho essa série bem fraca. Eu acho essa, junto com Arma X, as duas mais fracas de toda a série. Cara, o Arma X, curiosamente, ela é a mais massa velho, porque é ação, ação, ação, ação, o tempo inteiro. X-Men, cara, é uma que tem um... Eu não sei se é coincidência, mas Arma X foi a que eu achei pior de todas. você é suspeito. Mas assim, pode ser que eu seja suspeito. X-Man é a famosa, no popular, gozada na coxa. Não, porque o cara é foda, porque o cara vai derrotar o Apocalipse, e não acontece nada. Vai do nada, a lugar algum. Não, aqui só serve pra no final o sinistro se revelar, aí ele mata um Forge, né? Mata, obviamente, o Forge descobre que ele é o sinistro, ele mata o Forge, aí o Nate Grey, que tinha sido meio que criado pelo Forge, né? Ele descobre a origem, ele, né? Descobre a origem, ele fica puto, aí ele mata o sinistro, né? E até o sinistro morre, caramba, meio que de forma até pra ele mesmo, né? Surpreendente, porque ele tinha vivido por anos, né? E tal. O Nate Grey parte pra enfrentar o Apocalipse. E aí é aquilo que a gente tá falando, mais uma forma de convergir os títulos lá pra X-Men Ômega. E enfim, tem os títulos que saíram em duas edições apenas, né? Não foram em quatro como os outros, que era o Universo X, né? Ou o X-Men. Saiu, na verdade, duas histórias que eram histórias do passado desse universo. A história da primeira missão do Magneto, que a gente falou aqui, e da história da hora que o Wolverine saiu dos X-Men. Isso, do Scott Grey. Que aí narra finalmente a história dos outros personagens da Marvel. Não só a Gwen Stacy, né? Era um grupo de humanos que tinha o Tony Stark, sempre ele. Tinha o Tony Stark, tinha Gwen Stacy, o Don Blake, que era... Cara, o que eu me lembro bem era por causa da Gwen Stacy, porque a história abria com ela, né? E ela falava que o Peter Parker tinha sido assassinado, acho que... Ele tinha morrido. Reed Richards e o John Storm também tinham morrido do Quarteto Fantástico. Só a Susan. Eles nunca teriam virado o Quarteto Fantástico, né? É, verdade. E como eles nunca também viraram Vingadores, nunca encontraram o Capitão América no gelo, né? Não tinha, Steve Rogers não tinha. O Donald Blake era realmente um cara, um aleijado, né? Tinha que andar de bengala e tal, etc. E aí, é basicamente uma série pra mostrar isso, né? Eles estavam na Europa, lá onde o Apocalipse não era tão atuante, e mostravam Von Doom também, né? Era um outro humano que aparecia nessa série. E aí mostra um outro Cavaleiro do Apocalipse que não é muito comentado, né? A gente já falou dele várias vezes. Que é o Mikhail Rasputin, que é o irmão do Colossus. Exatamente, que ele meio que tá ali querendo se tornar maior do que o Apocalipse, né? Ele lá por trás do Apocalipse também tava querendo meio que tomar o lugar dele como governante do mundo e etc. O final da história, né? O Hulk também aparece, né? O Bruce Banner é o único que tá com os poderes, porque ele realmente se transforma no Hulk, né? Durante a história. Só que não chama o Hulk de Hulk, chama ele de coisa. Vai entender, né? Isso, é verdade. E aí, o final que eu achei bacana, cara, é que quem derrota o... Quem dá o último golpe no Mikhail e mata, né, esse Cavaleiro do Apocalipse, é o Don Blake, cara. E aí eles falam isso, pô, o humano mais fraco, né, que entre todos eles era o único, pô, o cara dava de muleta, né, de bengala na mão, né. O humano mais fraco mata o mais poderoso mutante, né, porque o Mikhail era poderosíssimo, né. E ele consegue derrotar o Mikhail, eles... Ele dá um golpe no Mikhail e os dois desabam de um prédio lá, não sei exatamente como. E aí, na hora, o Don Blake fala, né, que nos sonhos dele ele era meio que um deus, né? Ele lembrava dele de ser... Era bacana, cara. Era bem amarradinho. Era como ele lembrando de que ele era um Thor, né? No universo normal, né? Na continuidade. Eu acho essa história bacana, cara. Ela é bem subestimada, né? Eu também gosto bastante dela, viu, cara? Dentro da Era do Apocalipse é uma das que eu mais gosto, cara. Ela é legal, ela não é ruim, não. Ele é o Matt Murdock. Tinha o Matt Murdock, não tinha? Tinha. Os servos do Mikhail, na verdade, né? Era um do... Ele tava do lado do mal, né? Ele era ruim. E como sempre, o Demolidor se foi. Né? Porque o Mikhail tinha falado pra ele que os poderes que ele tinha ganho era por causa do Mikhail, que na verdade não, era só o acidente que transformou ele no Demolidor mesmo. Que ele não precisava ter feito aquelas merdas todas que ele fez, né? Em agradecimento aos poderes que o Mikhail tinha dado a ele. E outros personagens aí que aparecem, tem aparece o Rei do Crime, o Arcade, que agora tá em evidência aí com o Ave de Arena e tal, também fazem participações, o Osborn. Quer dizer, eles trouxeram todo mundo que não era muito no meio mutante, né, pra fazerem aparições especiais nessa série. Eu gostei bastante, achei. Eu também gostei bastante, porque foi bem aquilo que eu falei, né, cara? Você lia toda a Era do Apocalipse imaginando o que tinha acontecido com essa galera, né? E aí eles deram pelo menos um gostinho, uma mostrinha, né? E aí o final, né, como a gente disse, tudo converge pra batalha final. Os X-Men e todos os outros grupos, né, mutantes, se reúnem e vão lá pra resgatar o Magneto, que tinha sido capturado. E é o X-Men Ômega, né? Isso. É, exatamente, que é o X-Men Ômega. E aí eles invadem, tem aquela porradaria, né, entre todos. Acho que vale a gente ressaltar que algumas coisas, né, de que acontecem durante a série. O Angelo se sacrifica, né? Aquele momento, até aquele momento a gente não comentou muito sobre isso, mas em todas as revistas em que o Angelo aparecia, ele não era um cara que tomava uma posição, né? Ele era suíço, ele era neutro. Ele era neutro. Ele era respeitado por todos por isso. É, o bar dele era um lugar onde podiam ir humanos e mutantes, não ia ter confusão e tal. Era um terreno neutro ali, ia todo mundo, ninguém podia se pegar ali. É, mas ele não era um cara neutro muito, assim, o cara neutro porque, não, tinha uma posição só. Ele era meio vaselina mesmo, ele não queria, aquele cara que ficava em cima do muro, né? Uma forma mesmo mais negativa, assim, de não se posicionar. E aí, chapa branca. No final ele se posiciona, né? Ele se coloca contra o Apocalipse, realmente, desliga um campo de força lá que protegia a cidadela, e aí foi permitir a entrada lá do X-Men, que aí era o cara que podia lutar de pau a pau com o Apocalipse. Mas você vê que essas coisas, elas não são diretamente conectadas, né? Elas são. Uma coisa acontece que reflete na outra linha de história, né? Não existia um plano, né? O Nate Grey tinha chegado na cidadela e ele não estava conseguindo entrar para enfrentar o Apocalipse. E ele só conseguiu porque com esse sacrifício do anjo, derrubou o campo de força. Então foi uma coincidência. E aí o Magneto, nesse momento, enfrenta o Apocalipse, né? E aí eles conseguem... olha só, cara, o plano dando certo. A Ileana Rasputin, que tinha sido lá resgatada pelo Colossus, ele consegue, junto com o Cristal, né? Mycrag, ou sei lá como vocês queiram chamar. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Macron, porra. Macron usam pra voltar no tempo, né? Com o Bishop, pra que ele impeça, né? Na verdade, voltaram no tempo o Bishop, a própria Ileana Rasputin e a Sina. Porque só podiam voltar no tempo quem não tinha contraparte no outro universo. Ou seja, ou o Bishop, que é um cara que tava fora do tempo, ou quem tava morto lá, né? Que era o caso. Isso, que tanto a Sina quanto a Eliana estavam mortas até então, né? Até naquela época estavam mortas, né? Naquele contexto, lá em 95, quando a série foi publicada. Uma coisa que também... O Colossus, cara, ele é um personagem que puta que pariu. Quando ele vê a Eliana pra voltar no tempo, ele fica maluco. Ele parte pra tentar impedir o Homem de Gelo. Se entra no caminho, ele passa por cima do Homem de Gelo. Ele mata a Kitty Pryde, cara. Que era a esposa dele. Não, a mulher dele levantou a mão assim e falou: Para aí que você tá doidão. Ele atropela, nem viu, velho. Mata. Não chegou a ficar intangível porque ela jamais imaginou. E o cara ia passar por cima dela, né? Cara, ele fica maluco, né, cara? O negócio, cara, o Colossus realmente é um personagem bem esquisito, né? Cara, assim, naquela história, cara, ficou complicado porque em quadros, né, da mesma forma lá que o Apocalipse tinha estuprado o Magneto, entre quadros ficou muito, muito claro que o Colossus tinha uma relação incestuosa pedófila com a irmã. Nossa, mãe! Caramba, a mente do Márcio vai lá isso, né, cara? Cara, eu ia só falar que o Colossus devia cheirar uma cocaína, velho. O cara ser tão doidão assim, né, cara? Enquanto isso, a Jean e o Ciclope, né, estão libertando os humanos lá do laboratório do Apocalipse, né, onde tinham vários humanos presos, né? E chega a galera lá, os sentinelas, com bombas nucleares, né? Foram enviadas pelo Conselho Humano pra destruir tudo, acabar com a América e tal. Ou seja, era aquele momento em que a merda tava pra acabar com tudo, né, cara? Era o clímax da série mesmo, era o final, ou vai ou racha. E aí, a Jean tá usando os poderes dela, né, pra impedir que as bombas caíssem, né, e tivesse um holocausto nuclear ali e tal. E aí o Destrutor, cara, muito filho da puta, ele aparece e atira no Ciclope na Jean, cara. A única pessoa que tá impedindo de cair uma bomba nuclear na sua cabeça, você atira nela, cara. O cara era muito traíra, né, velho? A ardência dele com o irmão era muito grande, cara. Que é isso? Tem uma coisa interessante aí, cara, que é o seguinte. É amplamente conhecido que os poderes do Ciclope e do Destrutor se anulam, né? Isso. E o Destrutor mata o Ciclope com uma rajada dele, né? Cara, o que não faz o menor sentido. Cara, eu não lembro, porque eu acho que ele sai na mão justamente por conta disso, assim, pelo que eu lembro. Então, o Ciclope foi uma cagada na época, cara, que aconteceu, que foi o seguinte, ele sai na mão e depois o Destrutor acaba matando ele com um disparo de uma rajada, que é um erro editorial, porque na época, inclusive, o cara tinha desenhado dessa maneira, né, tinha pedido pra corrigir e pra desenhar o Destrutor com uma arma na mão, dando um tiro no Ciclope. Na edição original você tinha até o som, né, ou na onomatopeia do tiro, só que desenhado com a rajada, cara. Foi uma cagada que acabou passando. É verdade, cara. É verdade, eu tô vendo aqui. Eles tinham saído na mão, né? Em algum momento mais atrás da história. Mas naquela hora, ele atira e mata o Ciclope com uma rajada dos poderes dele, né, cara? Realmente. Tô com a revista agora aqui na mão. E aí, quem depois chega na trairagem e mata o Alex Summers, né? É o Wolverine, né? O Arma X. Única coisa útil que o Traíra fez da série inteira. O cara salva o Ciclope e é visto como inútil. Reflita. Cara, o Ciclope morreu. O Ciclope e Jean morreram. Morreu, cara. Os Ciclope e Jean morreram. Inclusive, o Ciclope morre em cima da Jean. Pra ficar mais ardido, né? E o Wolverine do lado chorando, né? É. Uma cena que essa realmente... A gente falou, né, em algum momento, quando a gente tava falando aqui da série, que essa cena, né, saiu até na Herói, não foi, Facas? Que saiu? Isso. É o momento final. É quando o Magneto acaba com o Apocalipse, que ele... Sensacional, cara. Aquilo foi tão massa velho, cara, que eu lembro até hoje. Cara, ele parte o Apocalipse ao meio, né, cara, com os poderes dele. Muito tinha forte. Uma justificativa pra ele ter feito isso, porque, tipo, se ele podia fazer isso, que não fez antes? Ah, cara, eu acho que ele tava com um inibidor de poderes e tal, e quando ele se liberta, ele meio que tava puto, tipo, o Apocalipse tava, fudeu o plano dele inteiro, tava com o filho dele, e aí ele ficou virado no Siri, velho, e ficou assim, e o Apocalipse dando porrada nele, ele assim, e aí, tu não vai reagir? Não, tô me concentrando. Pra quê? Aí pega, abre as mãos e separa o Apocalipse no meio. O Apocalipse não é nem de metal, então reflita. Cara, foi muito bom, cara, porque eu lembro que ficava as costelinhas desenhadas do Apocalipse e ele ficava com uma puta cara de cu pelo Roger Cruz, cara. É. E enquanto isso, o Bishop consegue, né? O que voltou no tempo, ele consegue impedir que realmente dê a merda, né, toda. Consegue matando o Legião, né? Legião, é, mas a verdade é que todo o plano dependia disso, né? Imagina se no final lá o cara não consegue, cara. Imagina, tanto trabalho pra porra nenhuma, né? É, ele se coloca na frente do Xavier, cara, aí os caras tiram o Legião, outro personagem que é foda, qual os poderes dele, né? O cara apareceu com uma adaga psíquica lá, acerta o Bishop, que tinha vivido duas vidas, né? Uma fora e outra dentro da Era do Apocalipse. E as lembranças meio que travam o Legião. E aí o Legião é impedido que ele morre, né? Aquela realidade da Era do Apocalipse, ela se acaba, né? Inclusive a história acaba assim, né? Com o Magneto abraçando a vampira, né? E as bombas caindo. E as bombas caindo que foram lançadas lá pelo Conselho Humano. Cara, foi uma série muito bacana, acabou de um jeito legal também, né? Na verdade, é assim, é uma história fechada, né? Uma puta saga grande. São 6 encadernados que a Panini reuniu tudo pra sair tudo realmente da Era do Apocalipse. 6 é grande. Passinhos, né, cara? É. Inclusive, cara, é interessante mencionar o seguinte, tá? A Panini fez um belo trabalho com a publicação desses encadernados, porque ela seguiu os encadernados gringos, cara. Isso, é a mesma ordem, exatamente a mesma ordem. A mesma ordem, que foi cronológico e tal, e foi muito bacana, cara. Isso, é, e vou te falar, eu já vi os dois e estão realmente no mesmo pé de qualidade, papel, capa, tudo é exatamente no mesmo. Na mesma ordem, e assim, você compreende a saga como um todo, né? Como fizeram sucesso, alguns personagens vieram, né, aqueles que... Na própria X-Men Ômega, esses personagens, eles dão um jeito de pular no meio do portal do cristal. Eu me lembro especificamente do Holocausto fazendo isso. O Fera Negro fez isso. É, o Holocausto fez isso durante a luta dele com o X-Men. O X-Men crava o cristal Macra nele e os dois somem. Isso, e aí os dois... O Fera Negro pula, na Terra normal, né? Malandramente... O Fera Negro pula, assim como o Homem Doce. E dois personagens que não parecem fugindo, mas aparecem numa série que foi muito popular depois, que são os exilados, né? Que foi a Blink. Próprio Dente de Sabre, né? A Blink, o Dente de Sabre e o Morfo. O Morfo também, é verdade. O Selvagem. O Selvagem também foi pros exilados, cara. É, fugiu gente pra porra, né, velho? É verdade, né? Assim, as histórias, essas histórias que a gente falou, que iniciam os encadernados da Panini, foram todas histórias que vieram depois pra contar... Pra fazer, como eu falei no início, fazer prequels, né, pra essa história aí. Quer dizer, o pessoal foi criando histórias nesse universo, né? Tem histórias aí que são posteriores, coisas que têm saído até recentemente, né? Sobre a Era do Apocalipse. Essa série, no streaming, tá saindo aqui no Brasil ainda, que é a Uncanny X-Force, ela é totalmente voltada ao mito do Apocalipse. E em um momento, eles têm que buscar a ajuda do Fera Negro. E eles acabam voltando à Era do Apocalipse, que mostra a continuação dos eventos. Inclusive, com a Jean viva. E a justificativa né, é que a Jean finalmente teve ali um contato com os poderes da Fênix e conseguiu segurar a explosão nuclear, né? Exato, teoricamente ela conseguiu, com o poder da Fênix, impedir o holocausto nuclear. Cagaram o final. Cagaram o final, né? Cagaram o final, exatamente. Só que aí vem pra nossa realidade o Noturno da Era do Apocalipse. Trabalhar com a X-Force é um tremendo filho na mãe. Ele já não era uma boa coisa lá, né? Que ele era herói. Ele volta como um vilão, né? Praticamente na história. Na verdade, ele volta como um anti-herói. Depois, no decorrer da série, ele se torna um vilão, propriamente dito. E aí ele pretende agora retornar para a Era do Apocalipse e vai ter inclusive um crossover aí entre essas edições atuais da Era do Apocalipse, explorando um pouco isso daí. Exato. A série Exterminated, ela narra a continuação da Era do Apocalipse, só que com o Arma X possuído, né, pela mesma coisa que dava poder pro Apocalipse. Olha, eu particularmente, tá, como eu acho que toda essa série, inclusive aí da Saca e tudo que gerou, pra mim ela prejudicou o bom nome da Era do Apocalipse, cara. Também então, acho. Pra mim, a Era do Apocalipse que vale acabou com o Magneto abraçando a vampira, abraçando o filho e enxergando o clarão nuclear que tava chegando, cara. Pra mim acabou ali de maneira perfeita e é o que eu gosto de ter na memória. É isso, cara. Eu aconselharia vocês todos a lerem a história, eu acho a história excelente. E esse é o final da história, acabou. O que veio depois, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Nada do que saiu depois de continuação de Era do Apocalipse vale a pena. Diga. Honestamente, viu Era do Apocalipse na capa? Se você viu isso, não vale a pena. A única menção a Era do Apocalipse que realmente digna a pena é o Chemical X-Force, que a história em si é muito boa. Ela passa pela Era do Apocalipse, mas ela não prejudica. Se você não leu Era do Apocalipse, passa batido. A única parte que realmente vale a pena é porque a série em si é muito boa. De fato, nada que foi feito depois da Era do Apocalipse original é a mesma qualidade da primeira série, né? Que também não é nenhuma série revolucionária, mas é uma história muito legal. Eu acho que nostalgicamente, assim, pegar esses encadernados pra ler agora, reler, eu acho que quem leu na época consegue ter um aproveitamento melhor, porque consegue se lembrar de todo o contexto, mas mesmo pra quem não leu pegar agora, eu acho que tem que considerar a história como um todo, tá? Não enxergar ela com o contexto dos dias de hoje, de X-Force, esse tipo de coisa, mas o que eram os quadrinhos há 20 anos atrás. É isso aí que a gente deixa pra tropa, né? Eu acho que a história em si vale a pena, sim. Procurem, quem não conseguiu aí os encadernados da Panini, procurem nos sebos, vejam na talvez a Comics tenha alguma coisa, mas enfim, procurem porque vale a pena. E a gente espero que vocês tenham gostado de mais grandes sagas e estamos esperando aí sugestões de vocês aí pra próximos. Mandem sugestões, comentem, digam o que acharam aí, seja nos comentários aí do Quadrincast, da nossa página, seja enviando um e-mail pra gente em quadrincast@quadrinho.com.br. Você pode aí comentar usando o Facebook agora também. Ah, é, tem essa molezinha agora, né? Você pode diretamente da sua conta do Facebook comentar aí os posts no próprio post desse episódio. Também pode mandar um tweet pra gente no @quadrincast. Espero que vocês tenham gostado. Digam o que acharam, continuem seguindo a gente, que vale a pena. Esse ano de 2013 tem muita coisa bacana aí pra troca. Fazendo parênteses agora falando disso, faz até sentido, porque ela é transmorfa, então se ela muda de forma... Mas aí ela vai ter como... É, ela muda de forma e começa a produzir espermatozoide. Cara, em todas as histórias da Mística que eu li, que explicam o poder dela, dizem que ela muda por algum motivo até o DNA, ou seja... Ah, então ela produz... Ela muda cromossomos e tudo. É, todas as características. Mas enfim, o que é... Considerando esse poder da Mística, só um parênteses, então ela consegue engravidar ela mesmo? Não. Ela mesmo não, ela consegue engravidar outra. Cara, só se ela virar uma hermafrodita, né, cara? Que ela deve ser, né, inclusive. Bom, então, deixando a sexualidade da Mística de lado e voltando à Era do Apocalipse. Agora imagina a Mística do filme com a giromba. Pronto, boa noite.